Iniciando então a gravação da exposição relativa a esse primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, nós vamos cobrir três partes do livro Conceito de Direito de Hart, respectivamente o prefácio, o capítulo primeiro e o capítulo segundo. O nosso objetivo é exatamente entender qual é a exposição que Hart faz dos objetivos do livro como um todo, algumas das influências que Hart sofre, os temas que ele considera como sendo os temas principais e o roteiro que ele vai adotar de abordagem desses temas, especialmente a estratégia de começar pela crítica da teoria do direito de Austin. Então, esses são os nossos objetivos hoje. Eu distribuí a todos um resumo e vou usar esse resumo como material básico da exposição. Então, eu vou fazer a leitura dos itens do resumo e, conforme for o caso, vou fazendo algumas intervenções. Resumo de O Conceito de Direito, do prefácio até o capítulo 2, né? Com relação ao prefácio, vou fazer primeiro a leitura do parágrafo todo e depois destacar algumas coisas dentro do parágrafo. Com relação ao prefácio, Hart, no caso, fixa como objetivo do livro mostrar que direito, coerção e moral são domínios diferentes, mas relacionados. Prevê que os leitores o receberão a obra como obra de jurisprudência analítica, porque se dedica à aclaração do quadro geral do pensamento jurídico e não à crítica do direito existente, nem à proposta de direito novo, e ao aclaramento de palavras e expressões, dando ênfase à combinação entre afirmações internas e externas. Mas considera que a obra é também de sociologia descritiva, não é só sobre palavras, mas sobre práticas sociais, e cita neste ponto John Longshaw Austin. Avisa que, exceto pela intensa preocupação com as deficiências do modelo de Austin, o texto tem poucas referências e notas de rodapé, contando, contudo, com uma extensa lista de notas de fim, para proporcionar uma leitura contínua e dar ênfase às ideias e não aos autores. Reconhece dívidas com Honoré, com Paul, com Rupert Prosse e com Strawson. Anuncia a resposta às sugestões e críticas feitas no pós-escrito. Bom, com relação a essa parte do prefácio, nós já temos várias coisas para serem comentadas. Em primeiro lugar, Hart fixa como objetivo do livro mostrar que direito, coerção e moral são domínios diferentes, mas relacionados. Isso é fundamental. Você tem que entender isso como sendo o eixo principal de um conceito de direito. Se você fosse reduzir toda a obra ao conceito de direito a uma intuição fundamental, essa intuição fundamental é de que o direito contém um tipo de obrigação que diverge ao mesmo tempo do constrangimento pela força e da obrigação de tipo moral. De que o direito fornece alguma coisa como um terceiro gênero de obrigação. Essa é a intuição fundamental por trás do livro. Essa intuição fundamental, ela provém, dos anos de estudo, exatamente Tony Honoré, que é citado no final do prefácio. Dos anos em que Hart e Honoré estavam produzindo os textos sobre responsabilidade civil e penal, que resultaram no, no, na, na publicação do Causation in the Law. Ali eles desenvolvem a ideia seminal de que os conceitos jurídicos que envolvem componentes normativos precisam ser descritos sempre de uma dupla perspectiva, sempre de uma perspectiva ao mesmo tempo externa, que diga respeito aos comportamentos correspondentes, e interna, que diga respeito às atitudes correspondentes. Essa atitude, essa descrição, que é ao mesmo tempo comportamental no âmbito externo e atitudinal ou normativa no âmbito interno, ela é a atitude, o tipo de descrição que os conceitos jurídicos de tipo normativo necessariamente requeririam. E essa intuição que foi gerada no estudo da responsabilidade foi trazida para o estudo do direito em geral em seguida. Então, na verdade, Hart está aqui insistindo num ponto que ele considera como sendo o ponto decisivo. Aqui eu quero fazer uma observação sobre a questão da coerção, tá? Porque existe uma certa diferença entre como se utiliza o termo coerção em português e como se utiliza esse termo em inglês. Em português, nós costumamos dizer que alguém obrigou alguém a fazer alguma coisa mediante coerção. E ao dizer que é mediante coerção, coerção está designando o fato de a pessoa ter sido constrangida mediante violência ou ameaça, né? A própria ameaça ou violência é que constituiria, neste caso, a coerção em português. Então, alguém obrigou alguém a fazer alguma coisa, essa é uma componente, mediante coerção, usando coerção. Então, a coerção designaria apenas a ameaça ou a força que a pessoa empregou para obrigar a outra a fazer alguma coisa. Então, esse é o uso que nós fazemos do termo coerção em português. Mas o termo em inglês designa o conjunto todo. Então, coerção é o ato de obrigar alguém a fazer alguma coisa mediante violência ou ameaça. Então, não se trata de obrigar mediante coerção. Coerção já é obrigar alguém a fazer algo. Usando para isso força ou ameaça. Então, quando nós estamos falando de coerção no sentido que Hart está usando aqui já no prefácio, ele está falando do ato de obrigar, e, portanto, de um certo tipo de obrigação, uma obrigação de tipo físico ou de tipo coercitivo, que seria distinta da obrigação jurídica. Então, quando Hart diz mostrar que direito, coerção e moral são domínios diferentes, ele está falando de três modos diferentes de obrigar, do que significa obrigar juridicamente, o que significa obrigar fisicamente ou coercivamente, e o que significa obrigar moralmente. No fundo, a grande intuição por trás de o conceito de direito é, como eu disse, de que existe um terceiro gênero de obrigação que não é uma obrigação puramente moral ou normativa, e, no entanto, também não é uma obrigação de tipo físico ou coercitivo. A obrigação de tipo físico ou coercitivo pode ser descrita em termos exclusivamente externos. Ela não precisa de uma atitude interna para que ela ganhe sentido. E nisso ela é diferente da obrigação jurídica. Já a obrigação moral, ela pode ser descrita em termos exclusivamente internos. Ela só precisa do componente normativo. Não é preciso que todas as pessoas ajam de uma determinada maneira para que eu tenha a obrigação de agir daquela forma. Não é preciso que as pessoas reajam adversamente à minha conduta para que a minha conduta seja moralmente errada. Mas essas componentes são necessárias no caso da obrigação jurídica. Então, a obrigação jurídica não se deixa descrever exclusivamente a partir de uma atitude interna. Então, a obrigação jurídica seria distinta das outras duas, porque ela é a única que, para ser adequadamente descrita, precisa de uma dupla descrição. Precisa necessariamente de uma descrição dualista em termos de comportamento e de atitude, em termos externos e internos, em termos que são físicos, mas também normativos. Então, isto faria a diferença entre o tipo de obrigação tipicamente jurídica e os outros dois tipos de obrigação. Essa, nós podemos ter certeza e insistir nesse ponto, essa é a intuição fundamental por trás do conceito de direito. O modo como isto será feito, o modo como essa intuição vai ser convertida numa certa representação do funcionamento do sistema jurídico é que vai requerer a estrutura de regras primárias e regras secundárias. Uma estrutura que alguém poderia descrever como sendo a intuição central de Hart, né? De que o direito é um certo sistema de regras, mas ele é um sistema de regras que tem a particularidade de ser um sistema organizado, segundo dois tipos de regras, as primárias e as secundárias. Essa poderia ser descrita como sendo a descoberta fundamental de Hart, e, na verdade, em certo sentido é, no que se refere à representação do sistema jurídico e de como ele funciona. Mas por trás desta descoberta existe uma intuição fundamental, uma intuição conceitual primária, e essa intuição conceitual primária é de que, se nós distinguirmos o que significa obrigar juridicamente, do ponto de vista conceitual, analítico, nós vamos ver que obrigar juridicamente é distinto de obrigar moralmente e de obrigar fisicamente. Essa é a intuição fundamental, e sem essa intuição fundamental, a própria representação da relação entre regras primárias e regras secundárias perde o seu sentido de ser, ela perde a sua base conceitual de sustentação. Mas isso vai ficar mais claro, em reuniões posteriores, quando nós falarmos sobre esses outros temas. Então, Hart quer mostrar, então, que direito, coerção e moral são domínios diferentes, mas relacionados. Ponto 2, né? Como ele prevê que os leitores receberão a obra e aquilo que ele acha que a obra também é. Ele diz que os leitores receberão a obra como sendo de jurisprudência analítica, mas a obra também é de sociologia descritiva. Então, guardar bem essas duas expressões, jurisprudência analítica de um lado e sociologia descritiva do outro, porque, na verdade, ambas se complementam no projeto como Hart concebeu o conceito de direito. Inicialmente esclarecendo sobre a expressão jurisprudência analítica, né? Aquilo que se chama de jurisprudência, em inglês, especialmente na Inglaterra, é aquilo que nós chamaríamos de teoria do direito em português. Né? Teoria do direito é uma expressão que nós recebemos por influência portuguesa, e, por sua vez, por uma influência francesa. É a théorie générale des droits, né, dos franceses, se transformou em teoria geral do direito dos portugueses, posteriormente teoria do direito, como nós usamos. Ela designa uma certa teoria que fornece os conceitos e estruturas fundamentais do direito. Essa teoria nós, no Brasil, chamamos de teoria do direito, eles, os ingleses, chamam de jurisprudence, né? Então, jurisprudência aqui está sendo utilizado com o sentido de teoria do direito. Às vezes, jurisprudence significa também filosofia do direito, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui significa teoria do direito. A jurisprudência de tipo analítica é aquela em que existe uma teoria do direito, e essa teoria do direito, ela não é propositiva. Ela não propõe como o direito deveria ser ou como o direito deveria se organizar. Ela descreve o modo como o direito é. E nesse sentido, ela é descritiva. Mas ela não descreve mediante uma metodologia empírica. Ela descreve mediante uma metodologia conceitual. Então, ela faz basicamente análise de conceitos, análise daqueles que seriam os conceitos fundamentais presentes no pensamento jurídico. Uma teoria do direito que faça isso, uma teoria do direito que forneça uma visão descritiva do direito a partir de uma análise dos seus conceitos fundamentais, é uma jurisprudência analítica. A jurisprudência analítica é, de longe, a tradição dominante na teoria do direito de tipo inglesa. Tá? Então, quando Hart está falando de a sua obra ser recebida como uma obra de jurisprudência analítica, ele está falando de ela ser recebida como sendo parte daquela que é a tradição dominante de teoria do direito na Inglaterra. E de fato, diz Hart, bom, de fato ela é de jurisprudência. Ela é uma descrição do direito, ela não é uma crítica do direito vigente, ela não é a proposta de um direito novo, ela é uma descrição do direito, uma descrição do quadro geral do pensamento jurídico, e, portanto, ela é um certo tipo de jurisprudência. De fato, ela é analítica, porque, de fato, ela se dedica à análise dos conceitos. Embora ela vá fazer isso de um modo particular, que é inovador em relação a como tinha sido feito até então. Por isso, Hart vai dizer que o tipo de análise dos conceitos que ele vai proporcionar é uma análise que dá ênfase à combinação entre dois tipos de afirmações, para usarmos o termo que está na tradução que nós estamos usando, que é a tradução portuguesa da Kalousi Kubenkian, dois tipos de claims, dois tipos de pretensões, dois tipos de afirmações neste sentido, né? Afirmações que dizem respeito ao comportamento exterior e afirmações que dizem respeito à atitude interior. E, portanto, quando se disser que ela está fazendo análise de conceitos, é sempre uma análise do ponto de vista desta dualidade entre descrição interna e descrição externa. Uma coisa importante é não criar uma vinculação da ideia de descrever ou de analisar apenas ao elemento externo. Okay? Na verdade, Hart considera que, tanto no caso do elemento interno quanto do elemento externo, ele está analisando, e em ambos os casos ele está descrevendo. A atitude teórica perante o direito é sempre descritiva, quer no caso do comportamento externo, quer no caso da atitude interna. E, portanto, não existe uma vinculação entre descrever e elemento externo, né? Descreve-se tanto o elemento externo quanto o interno. Também não existe uma vinculação entre análise e o elemento interno. Analisa-se tanto o elemento externo quanto o interno. Analisa-se porque se chega aos elementos interno e externo mediante uma análise de conceitos. Essa é a metodologia com que se trabalha. Descreve-se porque esta análise não tem o propósito de criticar o existente, nem de propor algo não existente. Ela tem o propósito de reconstruir, de representar aquilo que existe. E, portanto, os conceitos que são usados, com os sentidos com que eles são usados, dentro das práticas em que eles participam. Portanto, é neste sentido que se deve entender o descritivo. O descritivo está em oposição, nesse caso, a crítico normativo e propositivo, tá? Crítico, normativo e propositivo inclui um elemento de dever ser, inclui um elemento de confrontação entre aquilo que o direito é e algum tipo de ideal jurídico. Isso está ausente da abordagem de Hart. Então, é neste sentido que essa abordagem é uma abordagem descritiva. Ele considera que essa abordagem, que ao mesmo tempo pode ser recebida como de jurisprudência analítica, é também de sociologia descritiva. E aqui o termo sociologia descritiva, ele é um tanto enganador, né? Porque, em princípio, a ideia de sociologia descritiva poderia dar a entender que se trata de uma certa forma de fazer aquele tipo de investigação científica que fica conhecido como sociologia. E, na verdade, a abordagem de Hart, ela pode ser considerada sociológica num certo sentido, mas este sentido não é o da associação direta com a disciplina sociologia. A abordagem de Hart só é sociológica num outro sentido, no sentido em que ele considera que os conceitos eles são usados no interior de determinadas práticas. E quando você analisa corretamente os conceitos, você traz à tona os elementos das práticas correspondentes. Essa vinculação em que você, ao analisar conceitos, está também descrevendo práticas correspondentes é o que ele está chamando de sociologia descritiva. Então, sociologia descritiva é um termo que aqui já tinha sido utilizado por Weber, e há uma certa influência do pensamento de Weber sobre Hart. E já tinha sido utilizado por Austin, tá? Não o John Austin, mas o John Longshaw Austin já havia utilizado o termo sociologia descritiva para se referir a um certo tipo de análise que, partindo da linguagem, necessariamente reconstrói elementos não linguísticos, elementos sociais de práticas correspondentes em que os conceitos foram concebidos e nas quais eles são utilizados. Portanto, quando você fala de uma análise de linguagem, que ao analisar a linguagem está pretendendo ir para além da linguagem, está pretendendo usar a linguagem como uma janela com a qual você contempla a melhor representação de práticas sociais concretas, é neste sentido que se está falando de uma sociologia descritiva. Então, Hart não está dizendo que ele se utilize de forma alguma de alguma metodologia de tipo empírico. Na verdade, Hart considera que o elemento empírico, se você considerar como sendo o elemento factual, como sendo aquele que diz respeito ao comportamento efetivo, o elemento empírico é um componente fundamental do direito. Ele é um daqueles dois elementos que precisam estar presentes na descrição de qualquer conceito jurídico. Existe o comportamento externo e existe a atitude interna. O comportamento externo é empírico e, portanto, o componente empírico é um dos dois componentes fundamentais. No entanto, ele nunca considera que a filosofia do direito, que é a jurisprudence que ele está tentando propor, possa se servir de uma metodologia empírica para chegar ao empírico. O modo de chegar ao empírico é por via do conceitual. A análise da linguagem é que vai me mostrar quais são as práticas que estão ligadas aos conceitos que estão sendo analisados. As práticas são um elemento empírico, mas eu não chego a ela mediante investigação empírica. Eu chego a elas mediante investigação conceitual. Então, é nisto que o termo sociologia descritiva pode ser enganoso, né? Sociologia descritiva poderia dar a entender que se trata de algo com uma metodologia empírica e, na verdade, não se trata disso. A metodologia é sempre conceitual. Pode também dar a entender que se trata de algo ligado à disciplina sociologia, quando na verdade não é. Sociologia empírica era apenas o modo, aliás, sociologia descritiva, desculpem, era apenas o modo como estes autores se referiam a uma determinada descrição das práticas sociais que se dava mediante a análise da linguagem, mediante a análise de conceitos. Então, é nesse sentido que nós devemos entender a expressão sociologia descritiva. Então, considera que a obra é também de sociologia descritiva, ela não é só sobre palavras, mas é sobre práticas sociais correspondentes, e cita nesse ponto Austin, né? John Longshaw Austin. Austin é muito conhecido dentro do quadro da filosofia analítica por ser exatamente um sujeito que enfatizou a dimensão pragmática da linguagem. Daquelas três dimensões, a sintática, a semântica e a pragmática, uma relativa às regras de combinação, outra relativa às regras de significação e outra relativa às regras de uso da linguagem, a Austin teria dado ênfase ao elemento pragmático. E, ao dar ênfase ao elemento pragmático, ele concebe a filosofia analítica como sendo não uma descrição de palavras, mas sendo uma descrição de práticas sociais. Porque as próprias palavras e enunciados, como elas são atos de fala, como elas são ações e interações que ocorrem no mundo concreto, como elas são essencialmente formas de uso da linguagem voltadas para a ação, elas são encarnadas em práticas sociais concretas. E por isso, qualquer análise competente da linguagem será uma análise de práticas sociais correspondentes em que esta linguagem está estabelecida. É no sentido em que Austin enfatiza a pragmática, em que Austin considera que a linguagem é uma janela para as práticas sociais, é neste sentido que Hart está enfatizando o elemento da sociologia descritiva. Diz ele que existe um autor que é citado textualmente constantemente, que é Austin. E vai ser criticado abertamente nos primeiros capítulos do Conceito de Direito. Que, tirando isto, ele evitou encher o texto de referências a autores ou de notas de rodapé que remetessem diretamente às teorias. Porque Hart considera que o Conceito de Direito não é uma obra que tenha o propósito de recolher e avaliar as teorias do direito que foram feitas até então. Pelo contrário, o Conceito de Direito não é uma obra sobre autores, ela é uma obra sobre um problema conceitual bastante agudo e bastante fundamental. Ao elaborar as suas teorias sobre este problema, ela vai inevitavelmente tocar em pontos que também foram abordados por outros autores da teoria do direito. Quando isto acontecer, Hart colocará uma nota, mas não uma nota de rodapé, e sim a nota de fim, uma nota para ser lida no final do livro. Essa nota é para ser lida no final do livro não apenas para não prejudicar o fluxo das ideias, mas também porque Hart considera que essas notas de fim, elas são a metodologia apropriada de referência, porque ele não está citando os autores por causa da importância que atribui aos autores, mas apenas na medida em que esses autores discutiram elementos fundamentais do tema, elementos fundamentais do próprio problema que está sendo abordado. E nesse sentido, Hart tem uma concepção sobre como se faz teoria do direito, de que a teoria do direito não pode jamais ser um mero comentário a respeito das teorias do direito existentes propostas por outros autores. Ela tem que ser guiada por uma linha mestra que é conceitual e temática e só tangencialmente falar dos autores, na medida em que esses autores sejam interlocutores dos aspectos importantes dessa linha temática, né? Então, o próprio uso de notas de fim em vez de notas de rodapé ou referências no corpo do texto revela não apenas uma opção estilística, mas uma concepção teórica de Hart a respeito do papel da teoria do direito. A parte em que ele reconhece as dívidas é importante também, porque ele cita quatro autores que infelizmente nós não temos como tratar mais amplamente sobre eles aqui. Mas os quatro autores você deve agrupar em dois grupos, tá? O grupo dos juristas, que são Honoré e Rupert Cross. E o grupo dos filósofos, que são J. A. Paul e P. F. Strawson. Honoré, ou Tony Honoré, era um professor em Oxford, na mesma época que Hart. As suas investigações são voltadas para o tema da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. E ele fez a série de pesquisas e ensaios que depois resultou no Causation in the Law, que ele publica juntamente com Hart. Tá? Então, Honoré é amigo pessoal de Hart, é parceiro de Hart nas investigações sobre responsabilidade civil e penal, é coautor do Causation in the Law e é um dos autores que tinha a intuição fundamental de que conceitos jurídicos têm que ser descritos ao mesmo tempo por um ponto de vista externo e interno, que é, na verdade, aquilo que eles vão propor no que se refere ao conceito de responsabilidade, né? A causação externa e, ao mesmo tempo, o elemento de culpabilidade interna. A causação e culpabilidade juntos acarretam responsabilidade jurídica. Separados entre si, eles não acarretam nenhum tipo de responsabilidade jurídica, né? Esse conceito que eles usaram no Causation in the Law é que vai ser estendido para o direito como um todo, em um conceito de direito. O outro jurista, Rupert Cross, é importante porque o Cross também era professor em Oxford. As suas obras se dedicam à teoria da prova e à teoria da interpretação das leis, statutory interpretation. E o Cross é importante como influência sobre Hart, porque é o Cross que tem aquela teoria de que não existe uma diferença estrutural entre interpretação de lei e interpretação de precedente. De que tanto no caso da interpretação da lei como no caso da interpretação do precedente, se trata do mesmo raciocínio de fundo, que significa identificar casos padrão, que sejam casos claros de aplicação, e proceder com os casos diversos do padrão por aproximação e analogia com os casos padrão. Essa questão de que a identificação de casos padrão e o tratamento analógico dos demais casos é o raciocínio que está por trás tanto da interpretação da lei quanto do precedente se deve a Cross. E, portanto, Cross tem uma influência importante sobre aquilo que vai ser visto no capítulo sobre a interpretação das normas em Hart. É claro que ali a influência maior é de Friedrich Weissmann, né? Um nome que certamente você tem que incluir, né, aqui na lista das influências sobre Hart. Nós vamos ter oportunidade de falar bastante sobre Friedrich Weissmann quando nós estivermos falando do capítulo correspondente, do formalismo e ceticismo sobre regras. Aí eu vou ter oportunidade de dizer quem era o Weissmann, a participação do Weissmann no Círculo de Viena, como Weissmann criou o conceito de textura aberta para falar da discussão sobre verificabilidade empírica nas ciências naturais, a respeito do texto do Weissmann, que se chama Verifiability, em que ele cria o conceito de open texture, como se dá essa parceria entre Hart e Weissmann, tá? Mas isso nós vamos deixar para um outro encontro quando nós estivermos propriamente falando disso. Mas você pode acrescentar desde agora nas suas notas como sendo também uma influência bastante importante sobre a obra, sobre o pensamento de Hart. Os dois filósofos citados aqui também são professores em Oxford, mas no departamento de filosofia, né? G. A. Paul e P. F. Strawson. Paul havia sido aluno de Wittgenstein, e Paul tem uma influência muito grande sobre Hart, porque Paul é que tornou popular em Oxford uma certa concepção a respeito da análise da linguagem comum. Eu vou voltar a isso quando nós estivermos no item definição, tá? Do capítulo primeiro. Ali a influência de Paul sobre Hart é bastante explícita, e eu vou voltar a isso falando sobre o que você deve identificar ali como sendo diretamente tributário do pensamento da interpretação de Paul sobre Wittgenstein. E P.F. Strawson, que é um dos maiores filósofos analíticos do século XX, P.F. Strawson fez a leitura prévia do conceito de direito. Strawson contribuiu principalmente com a elaboração da ideia de ponto de vista interno. Tá? Porque o Strawson estava se dedicando à época à questão da teoria dos sentimentos morais, né? Ele estava nos escritos que são prévios a um dos artigos mais importantes da história da filosofia analítica, que é o artigo Freedom and Resentment, né? E ali a preocupação de Strawson era de como o fato de que nós temos determinados sentimentos morais de reação, como por exemplo revolta, como por exemplo culpa, como por exemplo remorso, como por exemplo orgulho, que estes sentimentos morais, que são inegáveis até mesmo para um cético moral, é inegável que nós tenhamos essas reações, que as regras segundo as quais nós temos essas reações podem ser decodificadas por um filósofo analítico, ou seja, se ele estuda a ideia mesma de revolta moral e das situações em que nós nos revoltamos com as coisas, a ideia de culpa e em que situações nós sentimos culpa e assim sucessivamente, ele poderia trazer com absoluta objetividade conceitual uma certa gramática moral mínima que os conceitos de uma filosofia moral aceitável teriam que seguir. Isto era a contribuição fundamental desse artigo de Strawson. E este artigo de Strawson, que foi sendo montado ao longo do tempo por uma série de ensaios preparatórios, ele tem uma influência sobre Hart. Não o artigo, mas os escritos preparatórios para ele. Porque Nele se mostra uma certa forma de lidar com a análise da linguagem, em que, a partir das nossas reações às coisas, a partir daquelas situações em que nós estamos dispostos a criticar algo, em que nós estamos dispostos a reagir adversamente a algo, nós percebemos uma normatividade interna contida e nestes próprios atos, e uma gramática normativa que pode ser trazida à tona mediante análise conceitual. Então, esta ideia é importante para descrever o sentido interno das regras, é importante para afastar a teoria da predição como sendo uma explicação aceitável do sentido interno. Isso nós vamos também ver mais tarde, mas Strawson é uma influência também importante sobre Hart. Então, esses nomes que estão citados no prefácio não são apenas nomes, tá? Não são apenas pessoas que colaboraram com Hart e que leram o seu texto. Na verdade, todos eles exercem algum tipo de influência importante sobre o conteúdo de O Conceito de Direito. Vamos para o capítulo primeiro. Capítulo 1 chama-se Questões Persistentes, e nesse capítulo Hart vai esboçar o projeto do livro. Vamos ao texto do resumo. Neste capítulo, Hart formula o problema do qual parte e o caminho que visualiza como solução para o problema. O problema consiste nas infindáveis disputas entre os teóricos acerca da definição do direito, em contraste com o acordo bem estabelecido entre os usuários do termo no que se refere à identificação de seus exemplares. Então, este é o problema. Vejam como o problema se trata de um contraste, né? Entre os teóricos. E no que se refere à definição do direito, existe ampla divergência. Então, guardem esses três elementos. O debate é entre os teóricos, é relativo a uma definição do direito, e existe ampla divergência. Já entre os usuários do termo, portanto, não apenas teóricos, mas também juristas práticos, e não apenas esses, mas também os cidadãos em geral, desde que sejam minimamente bem informados, entre os usuários do termo, no que se refere à identificação do que conta como direito, da identificação de normas jurídicas, existe grande acordo, amplo acordo entre os usuários. Então, existe um contraste pelo qual aquilo que para os leigos e no uso comum não desperta controvérsia, entre os especialistas e no que se refere a uma definição teórica, desperta controvérsia. Esse é o contraste que está sendo colocado por Hart. E é muito importante que você entenda esse contraste, inclusive para compreender a natureza do tipo de análise de linguagem que Hart vai propor. Porque o contraste, ele é importante porque Hart não vai dizer que, se nós trouxermos à tona as convenções implícitas dos usuários leigos, nós vamos afastar os erros dos teóricos especialistas e estabelecer um sentido consensual sobre o direito. Isso é o que Dworkin dirá que Hart está fazendo. Isso é o que Dworkin dirá que Hart acredita como sendo a metodologia da análise da linguagem, e Dworkin fará esse ataque em levando os direitos a sério, e voltará a fazer esse ataque falando da questão do aguilhão semântico lá no Império do Direito. Hart não faz isto. Hart faz explicitamente o contrário disso, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, Hart não dirá que As divergências entre os teóricos se fundam em erros ou enganos, e que isso, essas divergências só existem porque esses teóricos não estão atentando para as convenções linguísticas dos falantes, e que se essas convenções forem corretamente descritas, as divergências terão fim. Ele não está dizendo isto. Pelo contrário, ele vai descartar explicitamente essa hipótese. Ele vai dizer que esta abordagem de análise da linguagem seria ingênua e seria inútil. Na verdade, Hart dirá que o motivo pelo qual existe divergência entre os teóricos não é a desatenção deles às convenções implícitas de linguagem dos falantes. O motivo pelo qual existe divergência entre os teóricos é que a definição do direito depende de que se faça uma distinção entre o tipo de obrigação que o direito impõe e outros dois tipos muito próximos, que são a coerção e a obrigação moral. Como depende desta distinção, e como até então essa distinção não havia sido conceitualmente bem feita, então isto prejudicava encontrar uma definição. Então Hart está dizendo que a definição que os teóricos buscam e sobre a qual eles têm divergência não é uma definição no sentido de explicitação de convenções linguísticas. Ela é uma definição no sentido de uma determinação das diferenças conceituais entre a obrigação de tipo jurídica e outras formas bastante próximas de obrigação. Então, a divergência entre os teóricos não é respectiva a convenções linguísticas, ela é respectiva a distinções conceituais. É devido ao tratamento inadequado de certas distinções conceituais que os teóricos divergiram profundamente, e não devido à sua negligência às convenções da linguagem. Portanto, a Hart aqui endossa a tese wittgensteiniana de que a filosofia tem um papel terapêutico, de que ela faz uma terapia em relação àquelas que são as divergências teóricas. Ela elimina essas divergências, mostrando qual era o erro que tinha suscitado essas divergências. Mas ele não concebe esta terapia como sendo um simples assinalamento das convenções linguísticas implícitas. Ele concebe esta terapia como sendo uma distinção conceitual cuidadosa das relações do objeto analisado com objetos que sejam conexos ou semelhantes. E isso é uma influência, inclusive, de J. A. Paul, do modo como Paul concebia a análise da linguagem, do modo como Paul interpretava Wittgenstein, mas vamos chegar neste ponto. Então, o problema consiste, então, nesse contraste. Hart argumenta que por trás das disputas teóricas há mais que convenções no uso de palavras. Há uma demanda por elementos definidores capazes de distinguir o direito de fenômenos semelhantes. Então, não se trata de explicitação das convenções, se trata de determinação das distinções entre o direito e fenômenos conexos. Essa demanda é reformulada em termos de três questões, a saber, a da relação entre direito e coerção, a da relação entre direito e moral e a da natureza das regras e seu papel para a definição do direito. Vejamos agora o que Hart explica em cada item do capítulo. No item Perplexidade da Teoria Jurídica, Hart começa apontando que entre disciplinas acadêmicas, apenas o direito suscita viva discussão sobre sua definição e recebe de alguns de seus cultores definições estranhas e até paradoxais, contraintuitivas e facilmente refutáveis, que Hart não considera erros inúteis, e sim ênfases exageradas sobre verdades esquecidas. Então ele começa falando exatamente das divergências que existem entre os teóricos, como essas divergências suscitam vivas discussões conceituais, como dentro dessas discussões foram propostos conceitos de direito que são profundamente contraintuitivos e aparentemente facilmente refutáveis, e que, no entanto, foram defendidos apaixonadamente pelos seus propositores. Em seguida, contrasta a perplexidade da teoria com a facilidade com que o homem comum cita exemplos do que conta como direito. Afirma que este homem comum seria capaz de dizer como se descobre quais são as regras válidas em seu país e saberia que cada país conta com um sistema jurídico diferente, mas comparável com o dos outros. Aqui é a primeira vez que Hart faz a conexão entre os dois problemas, tá? É fundamental que se mantenha essa conexão na cabeça para quando se estiver vendo o capítulo 5, o capítulo sobre as regras primárias e secundárias. Porque todas as vezes em que Hart fala de identificar quais são as normas válidas, ele fala ao mesmo tempo de determinar a unidade de um sistema jurídico. Os dois problemas estão ligados em Hart, né? O problema do critério de identificação do direito e o problema da unidade do sistema jurídico. Assim como a norma fundamental kelseniana, ela resolve ao mesmo tempo o problema da fundamentação das normas e o da unidade do sistema jurídico, a regra de reconhecimento de Hart resolve ao mesmo tempo o problema da identificação do direito vigente e da unidade do sistema jurídico. Por isso, vão estar sempre ligadas as duas questões. Ele vai sempre citar as duas como vizinhas uma da outra, tá? Como eu identifico o que é o direito e como eu distingo um sistema jurídico do outro, tá? As duas coisas vão ser sempre importantes e vão sempre estar ligadas. Lista como parte do saber comum que existem regras de proibição e obrigação seguida de sanções, regras de indenização, regras de celebração de atos e negócios jurídicos, tribunais que determinam quais as regras existentes quando foram violadas e que sanção será imposta aos que as violaram, e um poder legislativo que faz novas regras e revoga as antigas. Tudo isso seria parte do saber comum que um homem leigo bem informado seria capaz de fornecer sobre o direito. Daí se pergunta por que, dado este saber comum de fundo, existem divergências e perplexidades no que toca à definição do direito. Quer dizer, se entre os homens leigos, no que se refere à identificação do direito, existe amplo acordo, por que entre os teóricos, no que se refere às definições do direito, existe ampla divergência? Considera a hipótese de que fossem os casos duvidosos, direito primitivo e direito internacional, são os que ele cita, que despertassem a dúvida, mas a descarta com base em duas razões, né? Primeiro, que é claro, é bastante claro, o motivo pelo qual tais casos são duvidosos. Ele lista três motivos: a ausência do poder legislativo, a ausência de uma jurisdição compulsória e de um sistema centralizado de aplicação de sanções. Então, esta ausência de um poder legislativo, de uma jurisdição compulsória e de um sistema sancionador, essas três ausências é o que tornaria duvidosos os casos do direito primitivo e do direito internacional. É o que faria com que se tivesse dúvida sobre se o direito primitivo é realmente direito, sobre se o direito internacional é realmente direito. A segunda razão é que a distinção entre casos padrão e casos duvidosos pertence não apenas ao conceito de direito. Aqui é Weismann, tá? Aqui é Hart usando Weismann. Mas a todos os conceitos, sendo às vezes uma questão de grau e às vezes uma questão de acréscimo ou subtração de elementos presentes no caso padrão. Aqui também é uma distinção feita por Weismann. Nós vamos falar disso quando estivermos falando a respeito do formalismo e ceticismo de regras. Weismann, no seu texto chamado Verifiability, no artigo em que ele propõe a Open Texture, ele diz que existe os conceitos, eles têm sempre uma zona de foco e uma zona de penumbra. Que na sua zona de foco eles identificam casos claros e na zona de penumbra estão os casos duvidosos. E que os casos duvidosos são sempre tratados em analogia com os casos claros. Às vezes, a diferença entre os casos duvidosos e os claros é uma diferença de grau. A diferença de grau significa uma diferença quantitativa. Tá? Uma diferença, se trata de identificar a partir do mesmo critério. Por exemplo, identificar quem tem cabelo e quem é careca a partir da presença de cabelo, é o mesmo critério. Mas uma ampla presença de cabelo e uma completa ausência são facilmente classificáveis, enquanto que a presença parcial vai se tornando cada vez mais difícil de tornar a classificação clara, né? Isso é um tipo de diferença. O outro tipo de diferença é aquele em que, para que algo faça parte do conceito, é preciso que ele tenha vários componentes. Então, se para ser parte do conceito X é preciso ter os componentes A, B e C, se torna difícil classificar como sendo parte de X ou não alguns elementos que, embora tenham componentes A e B, não tenham C, por exemplo, ou que tenham componentes A, B e C, mas tenham também um componente D que parece não fazer parte do conceito. Então, é neste sentido, das duas distinções de Weismann. Num caso se trata de uma analogia por grau, e no outro caso se trata de uma analogia por composição. São os dois termos usados pelo Weismann, tá? Sendo, contudo, tais situações de fronteira excessivamente triviais e claramente insuficientes para explicarem as divergências na teoria do direito, que nem costumam tratar do direito internacional, essas teorias nem costumam tratar do direito internacional e do direito primitivo. Vejam só, aqui uma observação importante. Hart vai usar ao longo do livro o argumento da Open Texture duas vezes. Uma é para se referir ao conceito de direito, e outra é para se referir aos conceitos gerais empregados nas normas jurídicas. Então, quando ele fala do conceito de direito, ele vai dizer: olha, existem casos claros e existem casos duvidosos. Entre os casos duvidosos estão o direito internacional e o direito primitivo. Só que a Open Texture, ela não resolve o problema no que se refere ao conceito de direito. Porque a dúvida no que se refere ao conceito de direito não tem a ver com os casos duvidosos. Tem a ver com os próprios casos claros. Portanto, se você distinguir entre casos claros e casos duvidosos, você não está resolvendo o problema da definição do direito. Você está apenas constatando que existem casos que são ainda mais problemáticos que os outros. Só que esses casos mais problemáticos, nós sabemos por que que eles são problemáticos. E não é a respeito deles que existe divergência quanto aos próprios casos claros. Portanto, ele usa a primeira vez o argumento da Open Texture em relação ao conceito de direito. E no caso do conceito de direito, a distinção entre zona de foco e zona de penumbra, entre casos claros e casos duvidosos, ela não resolve o problema. Não resolve porque, repito, a divergência neste primeiro caso se refere aos próprios casos claros. É importante distinguir este argumento de Hart do argumento que ele vai usar no capítulo sobre formalismo e ceticismo a respeito de regras, porque lá Hart vai usar pela segunda vez o conceito weismanniano de open texture, mas lá ele está usando não quanto ao conceito de direito, e sim quanto aos conceitos usados nas normas jurídicas, como no exemplo do veículo no parque. Então, ao falar da open texture nesses casos, ele está preocupado com a questão da aplicação das normas. E ao falar da questão da aplicação das normas, ele vai usar um raciocínio semelhante ao que Weissmann tinha utilizado no que se refere à relação entre teoria e experimento, né? O Weissmann vai dizer que as teorias científicas elas utilizam termos gerais, mas os experimentos eles se referem a situações concretas. E existe sempre uma relação problemática entre situação concreta e teoria geral, e essa relação problemática ela é mais facilmente dilucidada a partir do conceito de open texture. O Hart vai usar o mesmo raciocínio de Weismann, só que ao invés de falar de teoria e experimento, ele vai estar falando de norma e aplicação. Tá? Mas a ideia é exatamente a mesma, o raciocínio que ele vai conduzir é o mesmo. Ali, a Open Texture resolve alguma coisa. Ali, a Open Texture, ela não resolve o problema de como aplicar as regras, mas ela resolve o problema de mostrar como é possível que exista uma mesma regra, essa regra seja compreendida da mesma forma quanto aos casos claros por todos os aplicadores, e, no entanto, nos casos duvidosos, eles tenham posições distintas. E isso vai abrir o espaço para que uma teoria descritiva tenha, então, que reconhecer que existe discricionariedade judicial. Então, ali ela resolve um problema. Aqui ela não resolve. Aqui, usado pela primeira vez, ela não resolve, porque as divergências no que se refere ao conceito de direito se referem aos próprios casos claros e não aos casos duvidosos. Continuando, né? Hart se pergunta agora por que não se pode colocar aqueles itens do saber comum, aqueles cinco que ele disse que qualquer homem bem informado saberia dizer, sobre o direito como resposta sobre o que é o direito nos casos padrão, reservando a possibilidade de casos de fronteira, como direito primitivo e direito internacional. Mas responde que esta seria uma solução breve, mas inútil. Aqui, reforço o que eu disse antes, tá? De que a acusação, de Dworkin sobre Hart é equivocada, de que Hart não está acreditando que basta explicitar as convenções linguísticas que as pessoas já têm para que os problemas teóricos sejam resolvidos. Pelo contrário, Hart está dizendo que isto não resolve. Ele está dizendo que, de fato, os indivíduos têm convenções linguísticas para os casos claros, mas que trazer à tona essas convenções linguísticas não resolve. Né? E quando ele vai dizer que não resolve, ele diz: pois aos que discutem sobre o conceito de direito não falta informação sobre as convenções existentes para o uso da palavra direito. O que falta são respostas satisfatórias sobre certas questões que têm marcado o debate sobre o direito. E como nós vamos ver, essas questões todas se referem a distinções. As separações do fenômeno jurídico em relação a fenômenos conexos. Então, respostas satisfatórias sobre certas questões que têm marcado o debate sobre o direito, e não por acaso, quer dizer, essas questões que têm marcado o debate não o têm marcado por acaso, mas porque estão ligadas a aspectos do direito que parecem naturalmente dar origem a incompreensões em todos os tempos, questões que Hart anunciará no item seguinte. Aqui também há uma influência de Paul, tá? De G. A. Paul. Paul considerava que quando existe durante muito tempo divergências entre teorias rivais a respeito de um determinado conceito, isso existe porque este conceito ele tem aspectos distintos a serem considerados, e cada uma dessas teorias contribui para um certo aspecto, mas obscurece certo outro. Então, aquilo que Paul vai dizer é que é sempre bom para o filósofo que faz análise de linguagem que ele parta das teorias tradicionalmente existentes sobre aquele objeto, porque os erros dessas teorias, as insuficiências dessas teorias, serão pedagógicas para ele, informarão o caminho metódico para que ele consiga fazer um esclarecimento do conceito. Então, aquelas que são as questões sempre debatidas sobre um certo objeto são provavelmente os seus aspectos mais salientes ou controversos. E são estes aspectos que precisam ser resolvidos mediante uma análise de linguagem. Então, existe uma função de diálogo com as teorias existentes. Isso vai ficar bem claro na questão das três questões, tá? No item Três Questões Recorrentes, Hart anuncia três questões a respeito das quais tem havido intensa discussão e que surgem juntas no pedido de definição do direito. A primeira se refere a uma característica proeminente do direito, a saber, que ele torna certas condutas obrigatórias. Elas deixam de ser facultativas e se tornam obrigatórias. O direito obriga. Mas obrigar tem sentidos diferentes. Um é o de compelir alguém a fazer algo mediante ameaça, né? É o de coagir, que inspirou Austin e seus sucessores. Tal sentido, que parece atraente para descrever certas regras como as penais, se revela, após exame mais criterioso, uma distorção e fonte de confusão, inclusive para as regras penais. Assim, cabe responder, em primeiro lugar, em que sentido o direito se distingue de ordens baseadas em ameaças, né? Como o direito se distingue da coação ou da coerção, no sentido que eu disse lá em cima, né? Como obrigar juridicamente é distinto de forçar alguém a fazer algo, né? Como essas duas coisas, obrigar juridicamente e obrigar fisicamente, são coisas distintas entre si. E o que vai distingui-las, claro, é que obrigar juridicamente tem uma atitude interna de tipo normativo, né, que não está presente na ideia de coerção. A segunda se refere a outro sentido de obrigar, ilustrado pelas regras morais. Devido às coincidências de conteúdo e de vocabulário entre direito e moral, quer dizer, tanto direito e moral quanto moral, elas têm conteúdos semelhantes, por exemplo, a proibição do assassinato, a proibição do roubo, são normas ao mesmo tempo morais e jurídicas, mas elas têm também um vocabulário comum, e isso é muito importante para Hart. Elas têm um vocabulário comum, um vocabulário que fala sobre direitos e obrigações, que fala sobre responsabilidade, que fala sobre intenção, que fala sobre certo e errado, justo e injusto. Elas têm um vocabulário comum. E Hart considera que não é à toa que elas têm um vocabulário comum. Ambas têm um vocabulário comum porque elas têm em comum um elemento normativo. E o elemento normativo só se deixa aprender por meio de um vocabulário normativo. O vocabulário que o direito tem em comum com a moral não é um vocabulário moral, é um vocabulário normativo. Vocabulário este, no entanto, que precisa ser distinguido quanto à sua manifestação jurídica e à sua manifestação moral. Há um vocabulário em comum e, no entanto, este vocabulário não remete aos mesmos critérios quando usados no direito e quando usados na moral. Ele é, repito, um vocabulário comum normativo e não um vocabulário comum moral. No caso dos jus naturalistas, a Hart considera que eles se deixaram enganar pelo vocabulário normativo. Eles consideraram que, porque o direito tem em comum com a moral um vocabulário normativo, esse vocabulário só poderia ser descrito em termos morais. Eles não tentaram fazer a descrição propriamente jurídica do vocabulário normativo do direito. E devido a não terem tentado fazer isso, não conseguiram apreender claramente a separação entre direito e moral. Agora, essa confusão de que vocabulário normativo não quer dizer necessariamente vocabulário moral, esta confusão também é a fonte do erro dos positivistas como Bentham e Austin. Por quê? Porque Bentham e Austin achavam que o vocabulário normativo era um vocabulário moral e que o vocabulário moral ele prejudicaria a separação entre direito e moral, portanto, eles achavam a mesma coisa que os juris naturalistas, né, que o vocabulário normativo só podia ser descrito em termos morais. Por que eles acharam isso? Eles tentaram abrir mão do vocabulário normativo, ou melhor, tentaram abrir mão do sentido normativo deste vocabulário e tentaram redescrever esse vocabulário em termos empíricos, porque achavam que se servir de termos exclusivamente empíricos era a única forma que eles tinham de evitar a componente moral. Que para preservar a separação entre direito e moral, eles tinham que fazer uma redescrição puramente empírica do vocabulário normativo do direito. Então, no fundo, ambos, positivismo e jusnaturalismo sofrem, neste caso, do mesmo problema, sofrem do mesmo equívoco. O fato de que identificam que o direito tem um vocabulário normativo em comum com a moral, esta parte está correta, mas disto deduzem que esse vocabulário, se for para ser descrito em termos normativos, será descrito em termos necessariamente morais e eliminará a distinção entre direito e moral. E nisso eles estão equivocados. A diferença entre os dois surge apenas em que um abraça a identificação entre direito e moral, que é o jusnaturalismo, e o outro, por rejeitar essa identificação, precisa se socorrer. Precisa se proteger desta identificação indo buscar na redescrição puramente empírica, portanto, puramente externa, né, o modo de abordar este mesmo vocabulário. Então, o equívoco comum de jusnaturalistas e juspositivistas é confundirem vocabulário normativo com vocabulário moral, e ao fazerem esta confusão, um deles abraça a identificação entre direito e moral e elimina a tese da separação. O outro, para preservar a tese da separação, elimina o elemento normativo e quer fazer uma redescrição dos conceitos jurídicos em termos puramente empíricos. Então, eles têm este erro em comum. Isso provém de eles não terem conseguido identificar que o direito ele tem um gênero de obrigação, que é um terceiro gênero em relação à coerção e obrigação moral, que tem um vocabulário normativo, mas é um vocabulário normativo jurídico e não moral. Se eles tivessem conseguido fazer isto, eles nem abraçariam a identificação entre direito e moral, porque ela não capta claramente a diferença de como o vocabulário normativo é usado num campo e no outro. Nem tentariam se abrigar num vocabulário puramente empírico, porque ele não descreve corretamente o elemento normativo que também está presente no direito. Então, isto é fundamental que se entenda, né? Porque isso faz parte das intuições fundamentais de Hart. Devido às coincidências de conteúdo e de vocabulário entre direito e moral, torna-se forte a tentação de ver o direito como um ramo da moral, a qual cedem não apenas teorias escolásticas do direito natural, mas também teorias recentes, e aí ele está se referindo a Fuller especificamente. mas também se trata de um erro que não deixa espaço bastante para a diferença entre regras jurídicas e regras morais, seja em sua natureza, seja no seu conteúdo. Assim, cabe responder, em segundo lugar, em que sentido o direito se distingue da moral. Percebam que as duas primeiras perguntas, como o direito se distingue da coerção e como ele se distingue da moral, elas são resolvidas da mesma forma. A partir do momento que você entende que o direito tem um gênero próprio de obrigação, que se expressa num vocabulário normativo, mas normativo jurídico em vez de normativo moral, a partir do momento que você entende isto, você consegue dizer por que que há um problema com a teoria da coerção, que se fixa apenas no, na, na, na, na, no elemento externo, e não consegue descrever o componente normativo, e por que que existe um problema na teoria jusnaturalista que identifica precipitadamente o elemento normativo com o elemento moral. Então, a mesma intuição fundamental resolve as duas primeiras questões. Só que Hart não vai primeiro dar a teoria dele e depois mostrar como a teoria dele resolve os problemas das outras duas. Ele vai fazer o contrário disso. Ele vai partir das teorias e mostrar como essas teorias têm insuficiências quando propostas da maneira como foram, e como essas insuficiências agora sim requerem uma outra compreensão a respeito do direito. Bom, continuando. Isto no que se refere, então, às duas primeiras perguntas, né? Assim, cabe responder em segundo lugar. Em primeiro lugar, em que sentido o direito se distingue de ordens baseadas em ameaças? Em segundo lugar, em que sentido o direito se distingue da moral? A terceira questão se refere ao conceito de regras. Já que tanto os que definem o direito como ordens com base em ameaças, quanto os que o assimilam à moral, concordam que o direito é formado de regras, mas certas dúvidas vêm à tona quando se questiona o modo como o direito se apresenta e o modo como ele é aplicado. Essas dúvidas você tem que relacionar diretamente com aquilo que Hart chama de ceticismo a respeito das regras. E o ceticismo está diretamente relacionado a duas teorias, ambas que têm o nome realismo, mas que são duas teorias bem diferentes, o realismo escandinavo e o realismo americano. O realismo jurídico escandinavo e o realismo jurídico americano. O realismo jurídico escandinavo, ele reconhece que as regras têm o duplo componente, né? Externo e interno. Tem o componente comportamental e o componente normativo. Mas considera que o componente normativo é uma pura ficção, que é uma ilusão criada pelo direito. Enquanto que o realismo jurídico, o problema dele não é com o conceito de regra. O problema dele é até que ponto as regras explicam as decisões judiciais. É mostrar que as decisões judiciais se baseiam numa série de outros critérios que não estão contidos nas regras. E, portanto, que as regras não são uma orientação eficaz para compreender como o direito funciona. São dois tipos de ceticismo a respeito de regras. Um é cético quanto ao seu aspecto normativo, e ele vai ser respondido no item primeiro do capítulo 5º. E outro é cético quanto à aplicação das regras, e ele vai ser respondido no capítulo referente ao formalismo e ao ceticismo de regras. Mas são dois tipos diferentes de ceticismo, né? Parece haver distintos tipos de regras, não apenas as jurídicas e não jurídicas, mas entre as jurídicas, regras imperativas e regras indicativas, etc. E o conceito de regra parece requerer algo mais, que pode ser reconhecido no uso de termos como ter de, dever, ter o dever de, ou seja, um vocabulário normativo. Algo mais que uma simples convergência de conduta, que é o elemento externo, né? Este algo mais, que seria o elemento interno, o elemento normativo, alguns dizem que é a previsibilidade de reação adversa ao castigo, Isso é a posição dos positivistas. Mas isto é refutado pelo argumento de que os juízes tomam a regra como guia da sua decisão e a violação da regra como razão ou justificativa para a aplicação da sanção. Então, aqui uma observação. Quando ele diz esse algo mais, alguns dizem que é a previsibilidade de reação adversa ao castigo, essa é a resposta dos positivistas na chamada teoria preditiva. A teoria preditiva é a teoria que considera que aquilo em que uma regra é diferente de um simples hábito exterior é que a regra ela traz a expectativa de que, se violada, ela vai despertar uma reação adversa. Essa expectativa quanto ao futuro, essa expectativa contrafactual futura, né, se violada e por isso contrafactual, hipotética, ela tragará, e por isso no futuro, uma determinada sanção. Essa expectativa contrafactual futura, ela seria o componente a mais das regras em relação a simples hábitos sociais de conduta. Esse componente a mais ser explicado a partir da expectativa contrafactual futura compõe a chamada teoria da predição. E a teoria da predição, Hart considera que está presente nos positivistas, não apenas em Bentham e Austin, mas também em Kelsen. A teoria da predição, Hart considera que foi refutada. E ela foi refutada por dois teóricos, Carl Oliver Krona e Alf Ross, ambos teóricos do realismo escandinavo. E o argumento de Oliver Krona e de Ross contra Kelsen, no caso, que é o seu principal alvo, o argumento de Oliver Krona e Ross é de que quando os juízes aplicam as normas para decidir os casos, eles não levam em conta a predição, eles não podem levar em conta a predição, porque, na verdade, a predição é predição de que alguém aplicará uma sanção. Ora, o próprio aplicador da sanção não pode usar esse critério para saber se ele vai aplicar a sanção ou não. Não pode ser um critério para saber se eu aplico ou não uma sanção, saber se eu aplicarei ou não uma sanção. A expectativa de que eu aplique a sanção não pode ser o próprio critério de aplicação da sanção. Eu tenho que usar como critério o fato de que a regra que eu estou aplicando, ela é uma regra obrigatória. E, portanto, ela é uma regra em que não é que o violador será punido, mas que ele deve ser punido. Porque aquela regra deveria ter sido seguida e ele não a seguiu. Então, é impossível contornar o elemento do deve. É impossível contornar o elemento puramente normativo desta coisa. Não é a sanção que faz com que exista o elemento normativo da regra. O que faz com que exista o elemento normativo da regra é que ela é entendida com um sentido obrigacional, é que ela possui um componente interno. Isto já teria sido devidamente trazido à tona pelos realistas, no caso, não os realistas americanos, mas os realistas escandinavos, especialmente Oliver Krona e Ross. Mas estes realistas, que dizem, de fato, a regra tem dois componentes, um exterior e um interno, um empírico e um normativo. O elemento empírico é o do hábito de conduta, é o fato de todos se conduzirem de uma determinada maneira. O elemento normativo é um certo sentido de dever ou de obrigação que está contido na regra. Esse sentido de dever ou de obrigação, no entanto, diz Hart, os escandinavos disseram que não tinham como explicar, que ele era misterioso, que ele era, por assim dizer, um elemento místico que precisava ser rejeitado por qualquer teoria que fosse aceitável a respeito do direito. Então, esta esta esse tipo de teorização que diz que o elemento normativo está presente nas regras, mas este elemento normativo é misterioso e, por ser misterioso, ele precisa ser excluído de qualquer análise aceitável do direito, é típico dos realistas escandinavos. E aí é que eles são realistas. Eles reconhecem que existe um componente normativo, mas atribuem esse componente normativo a uma ficção ou ilusão útil que é mantida a respeito do direito. Esse elemento normativo não tem como ser explicado por uma teoria racional. Esse elemento normativo é necessariamente irracional, ilusório, não cognitivo. Esse elemento normativo é apenas uma ficção ou ilusão útil para manter as pessoas obedecendo ao direito. E isto Hart considera que precisa ser necessariamente afastada, né, pela teoria que ele vai oferecer. Então, os mesmos que negam a previsibilidade, quer dizer, essa teoria da predição, que negam que a previsibilidade seja o que distinga a regra do hábito, os realistas escandinavos, não identificando, ao não identificarem algo mais que dá sentido normativo, identificam que há um sentido normativo, mas consideram inexplicável, o atribuem à simples ficção. Afastar esta conclusão exige uma resposta a como as regras se distinguem dos hábitos sociais. Então, aqui novamente se coloca a questão de que a tarefa da análise conceitual é a tarefa de estabelecer distinções relevantes, né? Então, ao falar do direito, você tem que distingui-lo da coerção e da obrigação moral. Mas ao falar de regras, você também tem que fazer distinções. Porque as regras também elas têm um elemento interno e um externo. No elemento externo, elas são iguais a hábitos sociais, mas elas se distinguem dos hábitos sociais por causa de um elemento normativo. Vejam aqui, ó, como a dinâmica é a mesma. O direito tem em comum com a coerção o elemento externo, mas a diferença é que ele tem também um elemento interno normativo. Já as regras têm em comum com os hábitos sociais o elemento externo, mas elas têm de diferente um componente interno normativo. O movimento é o mesmo, tá? Só que num caso se refere ao conceito de direito, no outro ao conceito de regra. Da mesma forma, não quer dizer que aquele elemento normativo do direito seja moral, e não quer dizer que o elemento normativo das regras seja moral. O ponto de vista interno, que é o elemento normativo das regras, não é moral. Ele é um ponto de vista que tem a ver com questões estritamente jurídicas, no caso das regras jurídicas. O ponto de vista interno só consegue ser explicado por referência às regras secundárias. E aí sim, você fez o conceito de regra, determinou que ela tem um componente externo igual ao dos hábitos sociais, no entanto, se distingue deles por causa de um componente interno normativo. Esse componente interno normativo é o ponto de vista interno, que é obrigacional. Este ponto de vista interno só se deixa ser explicado a partir do conceito de regra secundária. Esse é o esquema com que Hart trabalha. Esse é o argumento que ele está montando. Contudo, o ceticismo sobre regras não toma apenas esta forma, mas toma ainda outra, em que se nega que o direito consista somente ou primariamente de regras. Os céticos mais comuns no mundo de língua inglesa, que são os realistas jurídicos americanos, né, afirmam que nos casos mais importantes, os juízes não apenas descobrem a solução, mas a criam, porque fazem escolhas que se referem às regras, mas estão para além delas. O conceito que os realistas americanos usavam não era o de textura aberta, era o de indeterminação das regras. Hart não gosta do conceito de indeterminação. Ele usa, em vez disso, o conceito de textura aberta. Porque o conceito de indeterminação dá a entender que o direito tem aplicação duvidosa em todos os casos, enquanto o de textura aberta distingue entre casos claros e casos duvidosos. E ele considera que isso é fundamental, do contrário, você perde a própria noção de que o direito controle, em algum sentido, e pelo menos em alguns casos, as decisões judiciais que podem ser tomadas. Então, ele vai insistir bastante nisso. Regras têm, além de um núcleo de sentidos claros, uma zona de penumbra que pode colocar dúvidas sobre sua aplicação a certo caso e exigir uma escolha criativa do juiz. Aqui, o Hart já está descrevendo o que produz a dúvida cética dos realistas americanos, não nos termos deles, de indeterminação, mas nos termos de Weissmann, de textura aberta, de distinção entre zona de foco e zona de penumbra. E quando se redescreve o problema nestes termos, é que Hart considerará, olha, para os casos claros existe uma vinculação estrita, para os casos duvidosos existe discricionariedade, que é o modo como Hart vai lidar com isso. Então a discricionariedade é muito menor do que aquela que os céticos estão dizendo que é, mas ela é muito maior do que aquela que o formalista estaria disposto a aceitar. Essa é a solução que Hart vai oferecer no capítulo sobre isto. Mas essa já não é a descrição nos próprios termos dos realistas. Os realistas falavam de indeterminação das regras, e indeterminação atinge todos os casos e não permite distinguir entre casos claros e casos duvidosos. Qualquer caso é um caso duvidoso. Caso claro seria apenas um caso duvidoso que está sendo tratado com invisibilização das outras alternativas, né? E algo que o Gray insiste bastante quando fala a respeito disso. Mas vamos falar mais sobre essa contraposição depois. Por tudo isso, é necessário verificar se não constitui um grande engano continuar concebendo o direito como consistindo apenas ou primariamente por um conjunto de regras, né? De um conjunto de regras. Assim, cabe responder em terceiro lugar o que é uma regra, que ao responder o que é uma regra e como ela se distingue de um hábito social, se está respondendo aos realistas escandinavos, concordando com eles que ela tem um componente empírico e um normativo, mas ao invés de atribuir o sentido normativo a uma ficção, explicando esse sentido normativo a partir do ponto de vista interno. E até que ponto faz sentido dizer que o direito é constituído apenas ou primariamente por regras? É para responder não aos realistas escandinavos, mas aos americanos. E concordando com eles que as regras não determinam inteiramente os seus casos de aplicação, mas discordando que elas tenham uma inteira indeterminação. Elas têm, na verdade, uma textura aberta que permite distinguir entre casos claros e duvidosos, tornando a vinculação do juiz às regras estrita nos casos claros e discricionária no, nos casos duvidosos, que é o modo como Hart vai lidar com isso. No item definição, que é o último item, né? Hart diz que responder às três questões acima tem sido o objetivo dos que se dedicam a dar uma definição do direito, sendo tal definição, como a palavra sugere, um traçado de linhas ou distinções que a linguagem delimita pelo uso de termos distintos. Aqui a influência de G. A. Paul, tá? Muito grande, de que a linguagem ela funcione nesse caso como sintoma. O fato de que a linguagem use termos distintos seria um sintoma que o filósofo deveria tomar como um índice, como um sinal de que ali deve haver uma distinção conceitual relevante. Se os falantes não se sentem à vontade para empregar os mesmos termos para a coisa, é porque provavelmente não percebem a coisa como sendo a mesma. É porque provavelmente percebem alguma distinção conceitual relevante entre aqueles fenômenos. E essa distinção conceitual relevante teria que ser trazida à tona. Então, nesse caso, partidos da linguagem comum, partir dos lugares comuns da linguagem a respeito do objeto que está sendo investigado é fundamental, tanto quanto dialogar com as teorias existentes. Dialogar com as teorias existentes é necessário para que se perceba quais têm sido os problemas salientes no uso daquele conceito. Mas a partir da linguagem comum é necessária porque é a linguagem que nos mostra, que nos dá um indício inicial, que nos dá um indício de que algo existe para ser esclarecido, de que algo precisa ser trazido à tona, que justifique o uso de termos distintos para fenômenos que são supostamente semelhantes ou supostamente conexos. Ah, então, a influência de Paulo aqui é muito grande. Isso, na verdade, a busca dessas distinções conceituais, isso explica o que buscam aqueles que, tendo familiaridade com o direito, ainda reclamam uma definição, ou seja, os teóricos que têm divergências lá do início do capítulo. Buscam um mapa que mostre claramente as relações tenuamente sentidas entre o direito que conhecem e as outras coisas, né? Entre o direito e outros fenômenos semelhantes. A questão do mapa, ela é importante porque ela é uma referência à linguagem usada por Paul e à linguagem usada por Wittgenstein, tá? A analogia de que a análise da linguagem, ela funciona como uma espécie de cartografia, de que ela faz com que se estabeleça um mapa das relações entre linguagem e objeto. Ela é estabelecida por Wittgenstein, não o Wittgenstein das investigações, mas o Wittgenstein do Tratatus, tá? Ali é dito bastante claramente que esta cartografia é uma das funções da análise da linguagem, e Hart volta a utilizar essa imagem aqui. Por vezes, a definição de uma palavra pode fornecer um tal mapa, porque definições, na medida em que fornecem uma tradução da palavra para outras mais simples e um conjunto de semelhanças e diferenças da coisa com outras aparentadas com ela, essas definições apontam não apenas para palavras, mas para as coisas mesmas que essas palavras designam. E aqui ele cita novamente John Longshaw Austin, que foi quem disse isto, né? Que a filosofia analítica faz análise de linguagem, mas através da análise da linguagem ela fala não de palavras, e sim das coisas mesmas que estas palavras designam. A definição por gênero próximo e diferença específica, que é a definição tradicional aristotélica, né? A definição por gênero próximo e diferença específica, que parece a mais satisfatória, para o direito não se aplica, porque não há um gênero próximo claramente conhecido em que o direito possa ser encaixado. O melhor candidato para isso, regras de comportamento, carece ainda, como se viu, de aclaração. Então, classificar o direito como sendo um certo tipo de regra de comportamento não vai resolver o problema, porque o próprio conceito de regra de comportamento ainda precisa de esclarecimento. E porque, no caso do uso do termo direito, casos de fronteira e relações de conexão e analogia estão presentes desde o princípio. Nenhuma fórmula concisa, e aqui Hart é bastante categórico quanto a isso, definir o conceito de direito. No caso do direito, definir o conceito não é dar uma fórmula. Não é dizer direito é essencialmente isto. Definir é distinguir. Definir é estabelecer distinções relevantes entre o direito e fenômenos aparentados com ele. Então, aqui ele nega que a fórmula semântica ela consiga resolver o problema. Na verdade, se trata de distinções conceituais, e essas distinções conceituais não são semânticas, elas são pragmáticas, no sentido em que Austin falava, porque elas são distinções que se referem ao uso dos conceitos pelos falantes em práticas concretas. A definição por gênero próximo e diferença específica, que parece a mais satisfatória, para o direito não se aplica, já li essa parte, né? Nenhuma fórmula concisa pode dar uma definição satisfatória do direito, no sentido de responder a cada uma daquelas perguntas recorrentes, as três perguntas que ele listou lá em cima, né? Mas é possível destacar certos elementos que, ao mesmo tempo, identificam o direito e o distinguem das coisas que lhe são próximas. Para isso, é preciso partir do reconhecimento das deficiências do modelo simples. Lá em cima, ele falou do quanto é necessário partir da linguagem comum, porque a linguagem fornece um sintoma de quando existem distinções relevantes. Agora, ele está falando da importância de partir das teorias existentes, das teorias tradicionais, porque as insuficiências dessas teorias são também um indício de por qual caminho a análise da linguagem precisa percorrer, né? É possível destacar certos elementos, tá? É preciso partir do reconhecimento das deficiências do modelo simples de ordens com base em ameaças proposto por Austin, porque, segundo Hart, os erros da teoria imperativa, que é a teoria de Austin, né, fornecem uma melhor bússola para a verdade que o das suas rivais. O termo usado é novamente bússola para a verdade, e aqui é novamente uma referência a uma expressão wittgensteiniana, né? Wittgenstein usa o termo bússola para a verdade quando já nas investigações nas investigações filosóficas, né? Ali ele usa a questão de que a filosofia tem um caráter terapêutico, ela resolve as divergências teóricas que existiram até então, mas essas divergências não são inúteis, porque naquilo em que elas falham, elas fornecem uma bússola de orientação para a resposta correta. E aqui a terminologia wittgensteiniana é retomada para se falar das insuficiências desse modelo, né? Então, informa ainda que os casos de fronteira, quer dizer, Hart informa ainda que os casos de fronteira, no caso direito primitivo e direito internacional, serão abordados como tema secundário. O direito primitivo vai ser caracterizado como sendo um sistema formado apenas de regras primárias, né, lá no capítulo 5, enquanto o direito internacional vai ser caracterizado lá no capítulo 10 como sendo um direito que consegue identificar quais normas são jurídicas, ainda que ele não tenha uma regra de reconhecimento explícita e ainda que ele não tenha um sistema centralizado de sanções. Informa ainda que os casos de fronteira serão abordados como tema secundário, pois a obra não pretende dar uma definição de direito que sirva de regra de uso da palavra. Novamente, aqui Hart dizendo: a tarefa que eu estou abraçando não é semântica. Eu não estou dando um critério de distinção. A minha definição do direito não é uma definição criterial, ela é uma definição conceitual que visa ampliar a nossa compreensão do conceito. Ela não visa fornecer um critério para distinguir direito de não direito, ela visa fornecer um critério com o qual nós possamos entender algumas diferenças relevantes entre o direito e certos fenômenos com os quais ele tem sido tradicionalmente e equivocadamente associado. E sim, no caso, fazer avançar a teoria jurídica por meio da compreensão da estrutura de um sistema jurídico interno e das relações entre direito, coerção e moral como fenômenos distintos. Então, isto se refere ao conteúdo do primeiro capítulo, né? O conteúdo em que Hart estabelece, então, qual é o programa que ele vai seguir. Ele vai tentar responder três questões. Ao responder a essas três questões, ele está se relacionando, se contrapondo a quatro teorias: o positivismo imperativista, o justnaturalismo, o realismo escandinavo e o realismo jurídico-americano. Contra o positivismo imperativista, ele vai eliminar a ideia de que o direito são ordens com base em ameaças e trocar pela ideia de regras. contra o jusnaturalismo, ele vai mostrar que o direito tem um vocabulário normativo, mas esse vocabulário não é moral. Contra o realismo escandinavo, ele vai concordar que o direito tem um componente empírico e um normativo, mas ao invés de dizer que o normativo é uma ficção, ele dirá que este normativo se deixa esclarecer pela ideia de regras secundárias. E quanto ao realismo americano, ele vai concordar que as regras não determinam completamente os casos de aplicação, mas introduzirá o conceito de textura aberta para diferenciar entre casos claros e casos duvidosos, implicando em vinculação estrita no primeiro caso e discricionariedade no segundo. Esse é o programa que Hart se propõe seguir. E ele vai começar falando da distinção entre direito e coerção, distinção essa que ele vai fazer a partir da bússola das insuficiências da teoria imperativista de Austin. Isto é o que Hart anuncia como sendo o conteúdo do livro como um todo. Então, agora nós precisamos ir para o segundo capítulo, né? O capítulo 2, que se chama Leis, Comandos e Ordens. É um capítulo relativamente curto, em que Hart apenas apresenta o modelo simplificado de Austin, que trata o direito como um conjunto de ordens com base em ameaças, e em que ele estabelece alguns ajustes ou acréscimos a este modelo mais simples, para que ele seja manejável o bastante para trabalhar com as normas jurídicas em geral. Então, vamos acompanhar novamente pelo resumo e fazer algumas observações. Quanto ao início, né? Nesse capítulo, Hart parte do modelo de Austin, do direito como um conjunto de ordens com base em ameaças, tomando o exemplo do assaltante armado como representação padrão do que o modelo propõe, e em seguida expandindo este padrão mediante quatro ajustes. Né, generalidade, permanência, obediência geral habitual e presença do soberano, necessários para torná-lo compatível com pelo menos as regras jurídicas que mais se aproximam das ordens com base em ameaças, que são as regras do direito penal. Desta forma, Hart ao mesmo tempo apresenta a versão do modelo de Austin com que pretende trabalhar e prepara caminho para as críticas que dirigirá a este modelo nos próximos capítulos. Aqui é importante perceber uma coisa, tá? E essa coisa é muito, muito importante, principalmente porque existe, depois da obra de Hart e por influência da obra de Hart, a tendência a se falar da teoria de Austin, como se a teoria de Austin fosse a teoria que está exposta nos capítulos 2, 3 e 4 de O Conceito de Direito. E, na verdade, não é. Né? Hart não está trabalhando diretamente com a teoria com a teoria imperativista de Austin. Hart, na verdade, está fazendo o seguinte: ele está pegando a ideia geral de que o direito consiste num conjunto de comandos, de imperativos, de ordens com base em ameaças. Essa ideia está em Austin. Está pegando o exemplo do assaltante armado como sendo o exemplo padrão, a imagem paradigmática do que significa a ordem com base em ameaça. Esse exemplo está, de fato, em Austin, embora Austin não dê a ele a centralidade que Hart dá. Na sua exposição, Austin não diz que aquele é o mais perfeito exemplo, né, do que uma norma jurídica de fato é. Hart, ele apenas exemplifica com o caso do assaltante armado, mostrando que ali estão presentes os mesmos elementos do direito. Só que esses elementos, no caso do direito, como eles têm um tamanho grande, um tamanho macro, como eles são percebidos como se aplicando à comunidade como um todo, eles não são percebidos como um ato de violência ou um crime, eles são percebidos como sendo a ordem jurídica obrigatória. Então, O que Austin queria acentuar com o exemplo do assaltante armado é apenas o de que aquilo, a mesma coisa que o direito é no nível macro, se for feito por um indivíduo isolado no nível micro, será considerado como um crime, será considerado como um desvio em relação ao direito. Mas, enfim, o Hart vai se ater bastante a esse exemplo do assaltante armado e dar a ele uma centralidade muito grande, porque ele considera a imagem paradigmática do que significam ordens com base em ameaças. E vai considerar como se a sugestão do Austin tivesse sido basicamente essa. Direitos são ordens com base em ameaças. Eu entendo ordens com base em ameaças a partir do exemplo do assaltante armado. Todas as normas jurídicas são basicamente isso, ponto. Essa não é a teoria de Austin. A teoria de Austin é uma teoria de fato imperativista, de fato considera que normas, não apenas as jurídicas, todas as normas são ordens com base em ameaças. O Austin usa o termo comandos. Nós já vamos falar daqui a pouco por que o próprio Hart não usa o termo comando. Ele próprio dá uma justificativa disso. O Austin usa o termo comando com base em ameaça, né? Commands backed by threats. Né? Que é a expressão sempre usada pelo Hart, aliás, pelo Austin, né? Comandos que são embasados, sustentados em ameaças. Então, essa de fato é a teoria de Austin, mas Austin tem toda uma teoria a respeito de haver três tipos distintos de comandos. Né? Aqueles que são os comandos dados por Deus em relação a todas as suas criaturas e que compõem a ordem moral, os comandos dados pelo soberano aos seus súditos e que compõem a ordem jurídica, e os comandos dados por indivíduos privados aos seus subordinados e que compõem ordens privadas. São três categorias bastante diferentes de coisas, mas essas categorias estão relacionadas entre si. Então, Austin vai mostrar como existem distintas partes dos comandos divinos que têm correspondência nos comandos humanos. E esses comandos humanos, eles se distinguem dos comandos divinos não pela sua natureza, não pelo seu conteúdo, não pela sua forma. Eles se distinguem simplesmente por quem foi que deu o comando. Neste caso, quem deu o comando não foi o soberano do universo. Foi o soberano nacional. Foi, portanto, aquele que tem a soberania sobre um determinado território, soberania essa artificial e não natural, ao contrário da soberania que Deus tem sobre o universo. Esse é o conteúdo dado pela teoria de Austin. Então, a Austin não disse que a partir do momento que eu defino as normas como sendo comandos com base em ameaças, eu expliquei de modo geral a natureza do direito e agora é só aplicar isso para todo o resto, né? Essa é a forma com que Hart está lidando com a teoria de Austin, mas essa é uma forma artificial de Hart lidar com ela e que tem a ver com os propósitos de Hart. Hart está trabalhando com Austin. Eu vou bater bastante nessa tecla na exposição, na próxima exposição, né, quando nós falarmos dos capítulos 3 e 4. Hart está lidando com Austin como uma coisa que Austin não é, né? Está trabalhando com Austin como se Austin fosse um filósofo analítico, como se Austin tivesse tentado dar um conceito de direito a partir de uma análise conceitual, e como se o produto dessa análise conceitual de Austin tivesse sido a ideia de ordens com base em ameaças. E, na verdade, não é isto, né? Austin é essencialmente não um aclarador do vocabulário jurídico, mas um reformador deste vocabulário. Ele não está preocupado em fazer análise conceitual, ele está preocupado, sim, em dar conceitos fundamentais, mas em introduzir conceitos novos que não tenham as obscuridades e misticismos, né, dos conceitos normalmente utilizados pelos juristas. Então, ele está preocupado, sim, em introduzir o vocabulário da obrigação, dos direitos, do dever, da liberdade, mas introduzir esse vocabulário de maneira inteiramente empírica, de maneira inteiramente reformada, racional, mundana, secular, empírica, física, de uma maneira que dê ao direito um sentido de cientificidade naturalista que ele até então não teve. Austin é fundamentalmente um naturalista, um empirista, um utilitarista, um reformador, um cientificista. Ele é fundamentalmente isto, e, portanto, ele não é um filósofo analítico. Ele não está preocupado em fazer análise dos conceitos tais como eles são empregados pelos juristas e pelas pessoas comuns, porque tais como empregados pelos juristas e pelas pessoas comuns, esses conceitos são obscuros e místicos. E exatamente este é o problema que precisa ser corrigido. E, portanto, eu não corrijo esse problema analisando os conceitos tais como eles estão. Eu corrijo esse problema substituindo os conceitos que aí estão por outros novos. E, neste sentido, Austin está muito mais próximo de Kelsen, tá? Quanto a esta questão. Embora Kelsen considere que o modo como eu chego a conceitos novos é através de uma construção com vista à objetividade, e não é esse o critério de Austin, né? O critério de Austin não é o de uma construção, e sim de uma proposição, e não é com vista à objetividade, mas com vista a. Ao empirismo, né? Aquilo que interessa para Kelsen é que os conceitos jurídicos sejam isentos de juízos de valor. Aquilo que interessa para Austin é que eles sejam empiricamente verificáveis, né? São duas coisas bem distintas. Mas ele se aproxima de Kelsen no sentido de ser um reformador da linguagem comum e da linguagem dos juristas e não um aclarador de como essa linguagem já tem sido utilizada. Então, quando Hart está trabalhando com Austin, ele está trabalhando com um Austin hipotético reconstruído. O Austin, tal como se ele fosse um filósofo analítico, e como se a ideia de ordens com base em ameaças tivesse sido proposta por ele como sendo a melhor aclaração do modo como os sujeitos já utilizam o conceito de direito. E, na verdade, não é isso, porque, como eu disse, ele estava introduzindo este conceito com intuito explicitamente reformador e explicitamente naturalista. Então, Austin não estava partindo da ideia de que o naturalismo já fosse aceito pelos sujeitos e já estivesse presente nos seus usos da linguagem, mas sim que ele deveria ser aceito pelos sujeitos para que o direito tivesse cientificidade, para que ele pudesse daí em diante ser conduzido de uma maneira racional, né? Não é só a questão da cientificidade que está em jogo, tá? Porque tanto no caso de Austin quanto no caso de Bentham, eles consideravam que era fundamental que você libertasse tanto a moral quanto o direito de conceitos místicos, porque esses conceitos dariam sempre uma primazia do pensamento religioso sobre o pensamento secular, e eles seriam potencialmente conservadores no seu uso, impediriam o avanço e progresso das sociedades modernas. Para que as sociedades modernas se pudessem avançar, elas precisavam de um vocabulário moral e jurídico renovado. Esse vocabulário moral e jurídico não podia remeter àqueles que eram os conceitos obscuros e místicos da religião e precisavam ter uma objetividade e empiricidade absolutamente verificáveis. Isso fazia parte do projeto de reforma da sociedade como um todo, do projeto do que significa um Estado de Direito, um Estado secular, do que significa levar adiante o projeto do iluminismo, do que significa levar adiante uma sociedade que seja esclarecida. Então, isso também está em jogo em Austin, e isso é bastante presente em Austin. Mas Hart não trabalhará com o Austin real. Hart trabalhará com o Austin reconstruído. Um Austin que é reconstruído para os propósitos e as conveniências da teoria de Hart. Então, se ao fazermos análise conceitual, nós supuséssemos que o conceito de ordens com base em ameaças consegue aclarar suficientemente o modo como os indivíduos lidam com o direito, haveria certas insuficiências. Então, isso é o mesmo que dizer, se a sugestão de Austin, em vez de ser uma reforma naturalista, fosse uma tentativa de aclaramento conceitual por meio da filosofia analítica, se Austin fosse um filósofo analítico, a sua teoria, enquanto filosofia analítica, teria certas insuficiências. Então, a teoria de Austin tem algumas insuficiências quando vista como uma coisa que ela não é. Como quando vista como uma tentativa de aclaração conceitual dos conceitos jurídicos tais como eles são empregados já hoje pelos juristas e na linguagem comum. Então, é importante ter isso em mente. Basicamente, nenhum outro componente da teoria de Austin entrará em jogo até quando ele precisar da ideia de soberano e da ideia de hábito de obediência, que já vão ser colocados como os acréscimos 3 e 4, né, aqui no segundo capítulo, mas que só vão ser abordados de fato no quarto capítulo. E aí ele vai recuperar dois conceitos que de fato estão em Austin, o conceito de soberano e o conceito de hábito de obediência. Embora a definição de Austin do soberano como sendo aquele que habitualmente é obedecido por todos e que habitualmente não obedece a ninguém, esta definição do soberano é aquilo que Austin diz que é a definição criterial, não é uma definição substantiva. Ele dá outra definição substantiva. Mas aqui também Hart ignora esta outra parte, porque Hart quer fazer uma ligação muito, muito direta entre a ideia de soberano e a ideia de hábito de obediência, como se as duas ideias elas se esclarecessem entre si e elas resolvessem um problema específico, né? O problema de que é o problema de se as regras jurídicas só são válidas porque elas foram dadas pelo soberano, o que que estabelece o soberano como sendo o soberano válido, né? O que que só estabelece um soberano como sendo o soberano legítimo? Porque então não pode ser as normas, porque as normas dependem do soberano e aí se criaria um círculo vicioso, né? É preciso alguma coisa que torne o soberano soberano e ele vai considerar que aquilo que torna o soberano soberano é o hábito, né? Mas isto é introduzido depois. Essa conexão que ele faz entre as duas coisas é para tentar mostrar que existe um problema que não é da teoria de Austin. Ele é o problema de toda teoria que tenta estabelecer a validade das normas com base na autoridade de quem as coloca. Porque aí essa autoridade, por sua vez, vai requerer normas. E essas normas vão ter que ter validade com base em alguma coisa. Esse problema é o mesmo problema que, no caso de Kelsen, o leva à norma fundamental. O leva a uma solução que, para Hart, é uma ficção. É uma ficção que não está nem no componente externo do empírico, nem no componente interno do sentido normativo que os sujeitos já têm, né? Não está nem na percepção dos indivíduos, nem no comportamento exterior. É uma ficção do filósofo. E uma ficção do filósofo é exatamente aquilo que o filósofo analítico não está autorizado a fazer, né? A introduzir um elemento que ele não extraia a partir da análise da própria linguagem, que como estando presente nela. Então, cria-se um círculo vicioso entre autoridade e norma, que no caso de Austin tenta ser resolvido pelo hábito, mas o hábito só tem o componente exterior e, portanto, ele não consegue explicar o sentido interno das regras. E aí isso é o modo como vai ser montado o argumento de Hart mais adiante. Mas, tirando essa questão do hábito de obediência do soberano, Hart dificilmente usa algum conceito que esteja realmente na teoria de Austin. Ele apenas vai reconstruindo como seria uma teoria que tentasse explicar todas as normas jurídicas a partir da ideia de ordens com base em ameaças. Quais seriam as dificuldades que ela enfrentaria? Como ela poderia se ajustar para enfrentar essas dificuldades? Como ela responderia às críticas que são as críticas mais óbvias, as críticas mais evidentes a essa teoria? Então, Hart vai trabalhando com isso. Então, se trata não de Austin, mas de um pseudo-Austin. De um Austin tomado hipoteticamente, reconstrutivamente, convenientemente, instrumentalmente, apenas para os objetivos argumentativos de Hart. É importante que isso esteja claro. Vamos aos itens, voltando aqui ao resumo, vamos aos dois itens. Primeiro item, no item variedades de imperativos. Hart diz que John Austin formulou a tentativa mais completa de conceber o direito em termos de ordens baseadas em ameaças, e por isso ele, Hart, ao criticar esta posição, partirá da posição deste autor, da versão dada por Austin, não temendo, contudo, modificá-la ou desenvolvê-la sempre que necessário para lhe dar a versão mais robusta. Essa modificação ela é necessária, mas elas são ajustes não feitos pelo próprio Austin, e sim feitos por Hart. Austin tem a sua própria teoria de como é que todas as normas podem ser redescritas como sendo ordens com base em ameaças. Essa teoria, os modos como Austin faz isso são ignorados por Hart. Hart vai fazer isso à sua própria maneira, vai introduzir os seus próprios ajustes ao modo como Austin trabalharia com isso, Então, depois de falar de imperativos que não são ordens, dando os exemplos dos pedidos, das súplicas e dos avisos, em inglês, requests, please e warnings. Fala do caso padrão dos imperativos, que seria aquele em que alguém ordena a outro que faça algo e ameaça esta pessoa de fazer-lhe algo indesejável ou prejudicial, caso ela não cumpra com a sua ordem. Por exemplo, o assaltante que ameaça disparar uma arma se a vítima não lhe entregar o dinheiro. Se atinge o seu intento, quer dizer, se a vítima de fato entrega o dinheiro, pode-se dizer que o assaltante ordenou à vítima que lhe entregasse o dinheiro e que a vítima foi coagida, naquele sentido que nós vimos lá em cima, a entregá-lo. Não faz tanto sentido, segundo Hart, dizer que o assaltante lhe deu uma ordem, porque ordens supõem autoridade. Quer dizer, suporia que ele estivesse na posição de dar ordens. Para ele estar na posição de dar ordens, ele teria que ser um superior hierárquico daquela outra pessoa, e ele não é, ele é apenas um sujeito que porta uma arma e que está numa situação de vantagem física, e portanto não faria sentido a ideia de dar uma ordem em princípio. Mas o Hart diz que não é necessário se preocupar com isso, porque ele, quando empregar o termo ordem, vai empregá-lo de maneira a retirar qualquer conotação de necessidade de autoridade legítima para isso. Então, ordem vai significar exclusivamente um imperativo. Vai significar exclusivamente a expressão do desejo de que a pessoa faça algo. Apenas isso, independentemente da questão da posição hierárquica para isso ou da autoridade legítima para isso. Essa questão da exclusão da ideia de autoridade legítima, ela tem a ver com os objetivos de Hart, Hart quer provar que uma teoria exclusivamente empírica não funciona. Para isso, é preciso que a teoria que ele está testando seja, de fato, exclusivamente empírica. Se ela já tiver o componente da autoridade legítima, então ela já tem um componente normativo. E, portanto, ela não está na sua forma inteiramente empírica. Para ela estar na sua forma inteiramente empírica, é preciso que esse elemento da autoridade legítima esteja excluído. Por isso é que ele vai trabalhar desta maneira, né? Hart afasta o termo comando, que supõe hierarquia e autoridade, por estar próxima demais do direito e não servir ao propósito da simplicidade conceitual. E se compromete, então, para falar da teoria de Austin, a usar ordem e obediência, os termos ordem e obediência, de modo tal que nunca impliquem um vínculo prévio de autoridade. Assim, desenvolverá os passos da teoria que tenta explicar o direito como um todo a partir de ordens com base em ameaças, não com a esperança de triunfar, mas de aprender com os erros desta tentativa, né? Seguindo aqui o conselho de A. Paul, né? Sobre usar as insuficiências das teorias dominantes como sendo uma bússola da verdade. É então importante entender por que que Hart afasta a ideia de comandos, né? Porque comandos, quem dá é o comandante ao seu subordinado. Comandos são um certo tipo de imperativo que você só usa no contexto em que existe uma hierarquia. E se existe uma hierarquia, já existe alguma forma de autoridade legítima. E para que e se isso já existe, nós não estamos lidando com o modelo empírico mais simples possível, com aquele que é exclusivamente empírico. Por isso ele afasta a ideia de comandos e diz que vai usar a ideia de ordens, que também talvez remetesse à ideia de autoridade, mas ele se compromete a utilizá-la no sentido exclusivamente empírico. Ordem é exclusivamente um imperativo, exclusivamente a expressão da vontade de alguém de que outra pessoa faça alguma coisa. Ele vai usar apenas nesse sentido, sem nenhuma vinculação com a ideia de hierarquia ou de autoridade legítima. No item O Direito como Ordens Coercivas, continuando aqui o resumo, Hart faz ajustes no modelo do assaltante para torná-lo mais promissor para dar conta de regras jurídicas. São quatro, né, os ajustes. Em primeiro lugar, substitui as ordens de pessoa a pessoa para fazer algo específico por diretivas gerais. No duplo sentido de que ordenam, elas são gerais, no duplo sentido de que ordenam uma conduta geral, aquilo que elas mandam fazer é geral. Por exemplo, uma norma que manda pagar imposto, ela não manda pagar um certo imposto, mas todos os impostos em todas as situações em que incide imposto, né? Então, ela não está ordenando uma coisa específica, ela está ordenando uma coisa em geral. Qualquer situação que se encaixe naquilo será parte daquela norma. E elas ordenam a um destinatário também geral. Ordenam que, por exemplo, todos os súditos paguem impostos, e não um súdito específico identificado pelo nome, né? Qualquer um que se qualifique como sendo súdito tem que pagar qualquer coisa que se identifique como sendo um imposto, né? Então se trata de um imperativo que tem generalidade, o que paga Hart distingue da ordem do assaltante. Eu queria fazer só uma pequena observação aqui. Existem alguns autores, entre eles Schauer, que levantam um ponto aqui quanto à questão da generalidade, de que não existe nada de contraditório em que as ordens do assaltante armado fossem também gerais, tá? Se um assaltante ele domina um banco e faz todas as pessoas que estavam presentes ali como reféns, ele pode dizer, por exemplo, que quem quer que tenha uma arma deve colocar essa arma no chão. Quem quer que tenha uma arma é um destinatário geral. Ter uma arma é uma questão também geral. Ele não está dando a ordem a uma pessoa específica para fazer uma coisa específica. Ele está dando uma ordem de natureza geral. Assim como ele poderia dizer ao caixa, ao invés de dizer me entregue este dinheiro que aí está, ele poderia dizer me entregue o dinheiro e qualquer outra coisa de valor que exista em qualquer parte do banco. E aí ele estaria dando também uma ordem de natureza geral. Se ele dissesse aos reféns, quem quer que tente escapar vai ser morto. ele também estaria dando uma ordem geral. Então, não há nada na generalidade que seja estritamente contraditório com a ideia das ordens de um assaltante armado. A generalidade não tornaria as ordens do assaltante mais próximas do direito, elas continuariam sendo claramente coerções, né? Então, não há nada na ideia de coerção que a torne difícil de ser conciliada com a generalidade. Essa é uma observação interessante, embora ela não chegue a ser uma crítica a Hart, porque Hart não está usando essa questão da generalidade para criticar Austin. Ele está dizendo que, se a gente for considerar as normas como sendo ordens com base em ameaças, nós vamos ter que considerá-las como um certo tipo de ordens, como ordens que são gerais. Como ordens que são gerais na conduta que pedem e no destinatário a que se dirigem. Então, é apenas isso que ele está dizendo. Ele não chega a dizer claramente, Hart não chega a dizer claramente que a coerção da maneira colocada pelo assaltante não é possível em forma geral e que esse ajuste é um acréscimo que nós temos que fazer, que já nos distancia um pouco da ideia do assaltante armado. Ele não chega a dizer isso. Parece estar implícito isso no texto, né? Mas ele não chega a dizer isso explicitamente. Se isso estiver, pelo menos, implícito no texto, então, de fato, a observação do Schauer é uma objeção a isso, né? E Hart estaria errado neste ponto específico. Mas isso não prejudica tanto o argumento de Hart, porque, repito, ele está apenas fazendo um ajuste aqui à teoria e não uma crítica com vista a refutar a teoria. Segundo acréscimo, né? Também é preciso abrir mão da ideia de dirigir-se ao destinatário no sentido de chamar sua atenção e então lhe dar uma ordem. Quer dizer, a ordem do assaltante armado você pode dizer que é dirigida a, por exemplo, a pessoa que está no caixa do banco, né? Ou dirigida à pessoa que ele está assaltando na rua, no sentido de que ele se dirige a esta pessoa, ele chama a atenção dela, ele se refere explicitamente a ela e faz com que ela saiba o que ele está ordenando para que ela possa fazer, né? Pois esse traço não é indispensável numa norma jurídica. As regras só se dirigem aos seus destinatários num outro sentido, no sentido de se aplicarem a elas. Quer elas sejam conhecidas pelas pessoas, quer não, quer o Estado faça um esforço para as pessoas saberem quais são as normas vigentes, quer não. Em segundo lugar, substitui ordens dadas e esgotadas em certo tempo e lugar por ordens permanentes, cuja validade suporia que a coletividade toda acredita que punições, realizando as ameaças, serão aplicadas a quem quer que desobedeça. Esse é o segundo acréscimo, né? A permanência. É preciso imaginar ordens que permanecem no tempo e ameaças que permanecem no tempo. Ao contrário do que acontece com o assaltante armado, que é o que diz o Hart. Aqui, no mesmo espírito da primeira observação do Schauer, talvez nós pudéssemos fazer uma observação semelhante, né? Que não há nada de contraditório em ordens que são permanentes no caso do assaltante também, né? Por exemplo, seria possível que o assaltante fizesse todo o assalto a banco e no final ele dissesse que qualquer pessoa que testemunhasse e tentasse identificar um dos assaltantes seria morto por algum dos membros do grupo que estivesse livre, né? Que não tivesse sido detido pela polícia. Essa seria uma ordem permanente. Ela valeria para aquele momento e valeria para todos os momentos posteriores. A qualquer momento que alguém fizesse a denúncia, essa pessoa seria objeto aplicável daquela ameaça especificamente que o assaltante teria feito, né? Então, a ideia de ameaças que permanecem no tempo e assim ordens que permanecem no tempo não é contraditória, né, com a ideia de coerção. Isso não foi Schauer que disse, sou eu que estou dizendo, mas mais ou menos no mesmo espírito daquilo que o Schauer disse a respeito da primeira coisa, né? Mas aqui, novamente, claro, se aplicaria a mesma observação. Isso não chega a ser uma crítica a Hart, porque Hart não está usando o elemento da permanência como sendo uma crítica a Austin, mas apenas um ajuste à ideia da ordem com base em ameaça. Se nós formos tratar o direito como ordens com base em ameaças, além de nós termos que tratar como ordens e ameaças gerais, nós temos que tratar como ordens e ameaças permanentes, tá? Em terceiro lugar, é preciso supor que existe na comunidade um hábito geral de obediência às ordens com base em ameaças. Esse é o terceiro acréscimo, o da obediência geral habitual. Esse terceiro acréscimo, ele tem uma natureza diferente dos outros dois, tá? Primeiro, em que ele consiste? Hart está dizendo que, se nós imaginarmos o direito como sendo um conjunto de ordens que se mantém por causa da ameaça, isso implicaria que os indivíduos eles obedecessem ao direito por causa da possibilidade de serem punidos, caso eles tivessem um comportamento desviante. Para eles acreditarem nesta possibilidade, é preciso que exista um corpo de indivíduos que é responsável por aplicarem as sanções àqueles que tiverem um comportamento desviante. Só que esse corpo de indivíduos, ele vai ser sempre em menor número do que os destinatários das normas. E, portanto, se todos os destinatários decidissem ter um comportamento desviante, seria simplesmente impossível, insustentável, que este corpo de funcionários aplicasse as sanções a todos eles e mantivesse a eficácia do direito com base exclusivamente nas sanções. Então, é preciso supor algum tipo de disposição dos indivíduos pró-norma. É preciso imaginar que os indivíduos têm uma certa disposição em favor da conformidade de conduta. Porque se você imaginar indivíduos que estejam fortemente engajados em desobedecer o direito, todos eles ao mesmo tempo, esse direito, com base em ameaças, seria insustentável. Essa é a observação feita pelo Hart. Só que ela tem uma natureza diferente das outras duas. As outras duas eram ajustes conceituais. Esta aqui é um ajuste empírico, porque é meramente um fato empírico que o número de oficiais seja inferior ao número de súditos. É meramente um fato empírico que os oficiais não seriam capazes de deter a conduta de todos os súditos mediante sanções, caso todos eles se revoltassem contra o direito ao mesmo tempo. Isso é apenas um fato empírico. Isso não tem natureza conceitual. Seria conceitualmente possível imaginar um sistema jurídico em que todos são mantidos por ameaça o tempo todo. Não há nada de conceitualmente impossível nisso, né? Você poderia imaginar, digamos, um sistema, para usar, elementos de ficção científica, você poderia imaginar um sistema em que tivesse sido implantado no corpo de todos os indivíduos um determinado dispositivo que pudesse ser acionado a qualquer momento, produzindo um infarte imediato. E que, portanto, um pequeno corpo de funcionários, sabendo quem são os indivíduos com comportamento desviante, pudesse puni-los de maneira imediata, sem ter maiores problemas de natureza prática em fazer isso. Nesse caso, não haveria nada de insustentável em os indivíduos, em um pequeno corpo de indivíduos, manter um grande corpo de indivíduos obedientes, mesmo esse grande corpo de indivíduos querendo desobedecer ao direito constantemente. Bastaria que se tivesse um sistema de informação total, por exemplo, um dispositivo de fiscalização de tudo que os indivíduos fazem o tempo todo. E se tivesse um dispositivo de punição imediata que fosse bastante prático e automático. Isso não é o caso nos nossos direitos atuais, nas sociedades atuais, mas poderia ser o caso perfeitamente. É uma questão empírica que não seja o caso. Não há nada conceitualmente impossível em imaginar isso, é apenas empiricamente não existente neste momento. E, portanto, o terceiro ajuste que está sendo feito por Hart e que exige o tal do hábito de obediência, ele é um terceiro ajuste de uma natureza que não parece ser conceitual, de uma natureza que parece ser empírica, de quem conhece os fatos da natureza humana, conhece a situação das sociedades atuais, conhece como funcionam os sistemas de aplicação de sanção que hoje existem, e tendo em vista este conhecimento empírico, chega à conclusão de que sem um hábito geral de obediência, seria impossível que um conjunto de ordens com base em ameaças se mantesse eficaz ao longo do tempo. Tudo bem, pode-se chegar a esta conclusão, ela é uma conclusão plausível, mas ela é uma conclusão empírica, ela não é uma conclusão conceitual. Os primeiros dois ajustes têm natureza conceitual, esse terceiro tem uma natureza empírica. O quarto tem uma natureza mista, mas ele tem uma natureza bastante mais empírica do que conceitual, né? Com tais ajustes, o modelo das ordens com base em ameaças se aproxima das regras penais que conhecemos em nossos sistemas jurídicos. Aqui uma pequena observação. O Hart, quando tinha trabalhado no Causation in the Law, ele já tinha feito uma distinção entre direito privado e direito público, e no direito privado entre as questões civis e as questões de responsabilidade e indenização, né? Então, contracts ou obligations e torts. Da maneira como isso é tratado no direito inglês e norte-americano, em que obligation supõe que existe um negócio jurídico explicitamente estabelecido entre os participantes e que esse negócio jurídico é a fonte das obrigações entre eles, e torts, se alguém bate o meu carro, esse alguém tem uma responsabilidade de me indenizar, não porque havia um contrato prévio entre mim e ele, esse contrato não precisa existir, mas apenas porque toda pessoa está obrigada a assumir as consequências da sua conduta intencional sobre a pessoa e o patrimônio de terceiros. E isso é uma questão geral, que não necessita de um negócio jurídico prévio. É por isso que se faz a distinção entre obligations e torts, né? Então, no caso das obligations, exige um negócio jurídico prévio, no caso das torts, não. Por que que eu estou falando disso? Porque em ambos os casos do direito privado, não está presente a natureza das normas que são comandos com base em ameaças, né? Está dito num primeiro caso quais são as regras para estabelecer um contrato, e, portanto, essas são regras de natureza indicativa, elas indicam uma maneira de contratar, no caso das obligations, e quais são as consequências de uma conduta não cautelosa, né, no caso das torts. Mas em ambos os casos não existe um imperativo, não existe um comando para que alguém faça algo. Existe, no primeiro caso, uma indicação de como estabelecer um contrato, e no segundo caso, uma indicação de como ser ressarcido de danos que sejam produzidos pela conduta não cautelosa de terceiros. Mas não existe um comando diretamente dado. Comandos diretamente dados seriam próprios das regras penais. Isso já está colocado no causation in the law, né? No modo como Hart vai trabalhar com regras civis e com regras penais, no caso da responsabilidade civil e penal. Então, lá ele já considera que as regras penais, sim, têm uma natureza mais próxima de comandos com base em ameaças, de que as regras penais são regras imperativas, enquanto as regras civis são regras indicativas. Então ele vai trabalhar com isso como já sendo uma questão dada, ok? Ele vai sempre se referir a isso, mas não vai dar grandes justificativas a esse respeito, porque na verdade essas justificativas já foram trabalhadas na obra anterior. Então era essa observação sobre essa questão da proximidade com as regras penais. Continuando, né, o último elemento. Mais um elemento deve ser ainda adicionado. É preciso supor uma pessoa ou um órgão, o soberano, com supremacia interna, quer dizer, que dentro do seu território não reconhece outra autoridade superior, né, que não obedece a ninguém, dentro do seu território, e com independência externa, que também não está subordinado a obedecer a nenhuma autoridade externa ao seu território. Então, ele não tem que obedecer ninguém dentro do seu território, isso é a supremacia interna. Não tem que obedecer a ninguém fora do seu território, isso é a independência externa. E esses dois são os requisitos normalmente atribuídos ao caráter da soberania. Né? Por isso, o Austin já havia dito que os dois componentes da soberania, que são supremacia e independência, supremacia interna e independência externa, eles podem ser explicados em termos de hábitos de obediência. Ele, de fato, havia dito isso. E o Hart vai recuperar essa ideia aqui, de que se trata, é necessário supor que não são vários indivíduos e órgãos diferentes que têm a possibilidade de estabelecer ordens com base em ameaças, porque se fosse este o caso e todo mundo pudesse fazer isso o tempo todo, bastando ter uma posição de vantagem, como por exemplo uma arma, né, então você não teria a unidade de um sistema jurídico. E, na verdade, os sistemas jurídicos que nós conhecemos são marcados por uma unidade. Mesmo quando existem autoridades diversas, essas autoridades têm uma relação de subordinação umas às outras, até chegar a alguma autoridade que não está subordinada a nenhuma outra. Essa organização hierárquica é aquilo que dá unidade a esse sistema jurídico e é o que lhe permite ser um sistema. Então, mais um elemento deve ainda ser adicionado. É preciso supor uma pessoa ou órgão soberano com supremacia interna e independência externa que habitualmente seja obedecido por todos, dentro do seu território, mas não obedeça a ninguém, nem dentro nem fora do seu território, a partir do qual o sistema tenha unidade. Essa necessidade de unidade do sistema é novamente uma necessidade mais empírica do que conceitual. Okay? Não há nada na questão do modelo das ordens com base em ameaças que requeira necessariamente que o direito do qual nós estamos falando se organize na forma de um sistema jurídico unitário. Poderiam ser múltiplas ordens jurídicas, né? Assim como poderiam ser ordens jurídicas concorrentes, ordens jurídicas privadas concorrentes ou que abrangem umas às outras ou que entram em conflitos umas com as outras. Apenas Hart não trabalhará desta forma porque ele está considerando o formato dos direitos, dos direitos atuais. E ao falar dos direitos atuais, ele está falando dos direitos das sociedades ocidentais. Os direitos das sociedades ocidentais pós-revoluções burguesas, né? E, portanto, ele está considerando o direito da modernidade tardia. Então, ao se concentrar apenas no direito da modernidade tardia, ele vai adotar aqui como para justificar, na verdade, não justificar, para explicar a unidade dos sistemas jurídicos, a referência a um a não apenas uma autoridade, mas apenas uma autoridade suprema. Apenas uma autoridade que é soberana em relação a todas as outras. Mas a necessidade de supor o soberano não é uma necessidade conceitual do próprio conceito de direito. É uma necessidade empírica de ordens jurídicas que queiram se estruturar como sistemas unitários. Né? Então, como se trata da questão da unidade, se trata muito mais de uma questão empírica do que de uma questão conceitual. Então, nós podemos dizer são quatro acréscimos, sendo que generalidade e permanência são ajustes conceituais, enquanto que hábito de obediência e soberano são ajustes empíricos. Esses dois ajustes empíricos necessários, um para justificar a eficácia, que não pode estar diretamente relacionada com a sanção aplicada por um corpo relativamente limitado de funcionários, e outro para justificar a unidade de uma ordem jurídica que se organiza na forma de um sistema unitário, né? Na verdade, várias ordens jurídicas, cada uma delas organizadas na forma de um sistema unitário. Essas são as características que ele atribui. Isso completa a caracterização com que Hart trabalhará nos capítulos seguintes, e, portanto, a teoria que ele vai submeter sistematicamente à crítica nos próximos capítulos, nos próximos dois capítulos, que nós veremos na próxima exposição, não é a teoria de Austin. Ela é uma teoria que parte do conceito austiniano de ordens com base em ameaças, que trabalha com o assaltante armado como paradigma das ordens com base em ameaças, que faz quatro ajustes para trabalhar com normas jurídicas e com base nesses quatro ajustes, pretende dar conta de todo o restante do sistema jurídico. Essa não é a teoria de Austin, este é um modelo simplificado que foi reconstruído e ajustado por Hart a partir da intuição fundamental de que o direito fosse ordens com base em ameaças, intuição que ele atribui a Austin como se fosse produto de uma análise conceitual, quando na verdade é uma reforma naturalista. E a partir daqui, aquilo que vai ser criticado é esta teoria, que é uma teoria, repito, hipotética. É uma teoria instrumental usada exclusivamente para os objetivos de mostrar a insuficiência desse modelo e aprender com essas insuficiências, usar essas insuficiências como bússolas da verdade em busca do conceito de direito que Hart vai oferecer depois. Então, isso é o conteúdo básico desses primeiros capítulos. E em relação à exposição de hoje, nós vamos terminar por aqui. Eu vou interromper a gravação.